Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. E malandro é malandro, mané, mané. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu já caí no golpe da pirâmide. Aqui é o Tucano e é hipom. É golpe, é golpe. Aqui é a Leila e I know my rights. Olha, a Leila tem catchphrase agora. É, tá zorra total. Aqui é o Lierson e eu já comprei um óculos roubado, que foi roubado pelo ladrão que me vendeu e vendeu de novo depois de novo. Caralho, tá bom. Quero ouvir essa história. Quem nunca? Sensacional. Aqui é o Naka e eu parei de frequentar a igreja pra não cair no golpe do vigário. Nossa, que... Tem alguém querendo roubar, caralho, o posto. Caralho, aqui é o Azaghal e ainda bem que eu não edito mais o Nerdcast. Muito bem, seus nerds, nós estamos aqui para falar sobre os golpes de todos os dias. O brasileiro está muito acostumado a ser passado para trás. O título desse programa foi o primeiro golpe, né? Exatamente. E veio... Canelada. Canelada. Muito bem, Zaca, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. Azaghal, olha só, hoje é dia de Nerdcast Speak English. Olha aí, com integrante novo, convidada nova. Exatamente, temos a professora Rossana que está aqui para falar sobre pronúncia, Azaghal. As dúvidas que nós temos sobre como pronunciar certos fonemas, como pronunciar conjugações de verbos no passado e um monte de regrinhas de pronúncias que vai explodir a sua cabeça. Tô falando, a gente aprende coisas incríveis desse Nerdcast Speak English, cara. Tá muito, muito maneiro esse episódio, cara. Vale a pena você ouvir, cara. Já tá no seu feed. É só você rolar pra baixo aí no seu aplicativo do Jovem Nerd ou no próprio site, você vai ver o Nerdcast Speak English sobre pronúncia, cara. Olha, a gente só arranhou a superfície, tem que ter muito mais outros episódios sobre isso, que tá muito maneiro. Lembrando que o Nerdcast Speak English é uma parceria do Jovem Nerd com a WhatsApp, Azaghal, que é a escola líder do segmento de inglês para adultos, com o curso de duração de 18 meses, rapaz. E o muito maneiro que o material didático deles, além de exclusivo, foi gravado nos Estados Unidos com nativo da língua inglesa, empreendedores do Vale do Silício. Ele é muito focado em empreendedorismo. Então, se você já conhecia o meusucesso.com, se você já é assinante, se você está nesta vibe de fazer a sua empresa crescer and aprender inglês ou melhorar o seu inglês, aprimorar o seu inglês neste ano de 2018, gente, vai conhecer a WhatsApp, cara, porque o foco deles é no crescimento pessoal e profissional dos alunos que aprendem inglês com os sistemas de empreendedorismo, finanças, gestão de tempo. Não é the book is on the table. Olha. Entendeu? É the business plan is on the table. Exatamente. The pitch is on the table. The pitch is on the table. Muito bom, cara. Focado na sua gestão de tempo, em oratória e outros temas que são funcionais e úteis pra sua vida, cara. Muito bom. WhatsApp.com, vai conhecer agora e ouve esse Nerdcast que tá muito, muito bom. Atenção, nerds encalhados, nerds desiludidos, nerds apaixonados. Já está aberta a caixa do amor do Nerdcast especial Dia dos Namorados. Delícia! Exatamente, já estamos recebendo e-mails para... Ó, o Nerdcast vai ao ar em junho. Isso, mas a gente já... Como esse ano tá uma maluquice de viagem... Exato. E vai ter três, e tem Comic Con depois, e tem Copa do Mundo no meio. Eita! A gente já tá adiantando. Então, eu já vi gente até tweetando: ah, quando é que vai começar os e-mails, né? Começou, gente. Começou. Então, olha só. Lembrando: se você tem uma história de amor, se você quer se declarar pra alguém, se você está encalhado e quer arranjar alguém. Se você deu uma vacilada e quer o perdão. O perdão. Se você tem um pedido de namoro, de casamento. Se você tem alguma dúvida. Exato. Ou uma história bizarra. É. tudo, aceitamos tudo. Mande para nerdcast@jovemnerd.com.br. E olha, é muito importante para ajudar a gente a classificar o seu e-mail e ter chance dele ser lido, você colocar no assunto do e-mail, em primeiro lugar, Nerdcast Dia dos Namorados. E aí você bota o que você quer. Por exemplo, menino procura menina. Isso. Ou menino procura menino. Exato. Ou menina procura dois meninos. Ou sei lá. História bizarra. Ou declaração de amor. Duas meninas procuram três meninos. Eu não sei. Entendeu? Ou declaração, ou arrependimento, ou reatar. E você escreve ali, escreve a categoria é o... que você quer. Mas coloca primeiro Sim. Dia dos Namorados e depois coloca que tipo de história você está contando exato. Ali. Bizarro, meu papai. Bizarro. Bizarro. É bizarro. Mas não inventem histórias, sério. Não inventem. Não que isso vai impedir alguém de inventar, mas... Exato. E você sabe que a gente não vai te ajudar, né? Você já sabe disso. Não, a gente vai. De uma forma ou de outra, a gente vai. Já saiu o casamento do Nerd que é Dia dos Namorados. Já teve gente que arranjou namorado, já teve muita coisa boa acontecendo. Manda o seu e-mail, tá valendo! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 18 minutos e 35 vigaristas de uma figa. Ah, Zagal, estou chegando na data tradicional da chegada dos europeus no Brasil. Aquele negócio. Onde você quer chegar? Eu quero chegar na promoção da Vespa. Então... A promoção desconto à vista, Zagal. De volta. Deus me livre. Olha só, presta atenção. De 20 a 22 de abril de 2018, vai rolar o desconto à vista. O que que é, Azaghal? 15% de desconto válido em produtos exclusivos da Store, que são as nossas camisetas, almofadas, quadros, livros com selo Nerdbooks. Tudo isso vai ganhar 15% de desconto se o pagamento for à vista no boleto. Marketing. Contrataram Eduardo Sporg? Então não se esqueça, de 20 a 22 de abril, agora 15% de desconto à vista no boleto. No Desconto à Vista, Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! Eu quero agradecer a Zagal, aos nerds que doaram sangue essa semana e salvaram vidas, como Victor Hackbart, Aline Elmer, Joilson de Brito, o Centro Acadêmico de Engenharia Mecânica Unesc, muito obrigado a galera que foi toda doar sangue, muito obrigado, Priscila Avelino, obrigado, Fabrício Gomes, Robson Lima, Wallace Magalhães, Eduardo Galo, Hiro Rokubuchi, Rick Rokubuchi, ou Raik Rokubuchi, desculpe, e a Jéssica Luporini, muito obrigado de coração, galera, por doar sangue. Sempre que você doar sangue, mande um e-mail com a sua foto para nerdcast@jovemnerd.com.br pra gente falar aqui, agradecer e estimular outros nerds a doarem sangue e salvarem vidas. Além dos doadores de sangue, temos também os doadores de cabelos. Olha a galera aí do Scalp Solidário. Hoje, Renan Camilo Braga, Andrea Colodete e Camila Colodete Maganin. Muito bom, valeu, nerds. Olha só, arte dos fãs! Muito bom. Olha só, o Arthur Teixeira fez os escaladores noob, cara, que é uma ilustração do nosso Nerd Player Human Fall Flat, cara, que a gente riu tanto, cara, foi tão engraçado. Ficou muito maneiro. E o Felipe Laurentino fez a noiva sapa do Nerdcast de Cutilho, episódio 2, ficou foda demais. Irado. Muito, muito foda, cara. Manu Prestes, 42 anos, empresária do ramo de confeitarias, Azaghal. Cheltenham, Inglaterra. Olha aí. Uma confeiteira inglesa? Acompanho o Nerdcast desde 2013 e sou fã de carteirinha. Esse não é meu primeiro e-mail. Mas peraí, ela tem... Não, calma aí. Ela faz bolo na Inglaterra? Ela é uma empresária, então ela deve ter uma confeitaria. Ela é tipo Cake Boss. De inglesa. Cake Boss? Como é que é cake em inglês? Cake, porra. Não, tem potato, potato? Cake, caco. Potato, potato, caque. Putz grilo aqui. Amei o Nerdcast 615 e venho aqui explicar uma pequena canelada sobre a origem do pão francês. Olha, ela é confeiteira. Ela deve ter propriedade pra falar disso. Sim, o pão francês não existe na França, como vocês mencionaram. Mas a origem do pão francês não é portuguesa, não. Olha, aprende. Olha aí, eu vi nos Estados Unidos o Portuguese Roll e era o pão francês. Mas então, já que ela tá falando... Até a Segunda Guerra, o principal pão consumido no Brasil era a baguete, que é tipicamente francês. E era chamado de pão francês. Uma baguete, entendeu? Nessa época, o Brasil importava trigo da Europa, nunca fomos e não somos um grande produtor de trigo. Informação importante, o trigo europeu é chamado de trigo duro, em que o pão fica fresco por uns 2 ou 3 dias. Após a Segunda Guerra Mundial, o trigo europeu ficou caro e começamos a importar trigo da Argentina, que por sua vez produz o chamado trigo mole. Com esse tipo de trigo utilizado na receita de baguete, o pão fica borrachudo em 1 dia. Ó. Oh. Solução: diminuir o tamanho do pão para ser consumido todo no mesmo dia em que ele é feito. Nasce aí o que chamamos hoje no Brasil de pão francês. Olha aí, é o mesmo nome, só que curtinho. Exato, João, de reduzir aqui porque o trigo é diferente, porque a baguete dura vários, né, uns dias, 2 ou 3 dias, né? Você come um pouquinho, sim, aí... Já vem, ele já vem duro, né? Não, mas faz sentido, porque realmente o pão francês que a gente compra na padaria hoje, diferente da bisnaga lá, uh-huh, ou da baguete, como queira chamar, uh-huh, ou do pão italiano, yes, ou do pão de sovaco, ele, o pão francês, o pão de sal... Isso, pão de sal. Ele depois de um dia, ele fica zoadaço. Fica, acabou. É, ele é bom só dia, quente, na compra real. Pelo... É, exatamente. Então ele já era... A baguete era pão francês, e aí só reduziu o tamanho e continua sendo pão francês. Olha aí, que bonito. Guto Amorim, 30 anos, videomaker. Olha aí. Paris, França. Nossa, somos internacionais. Hoje tá demais. Olá, nerd. Patrões ou invasores? Olha aí, o cara tá querendo... Ah, ele já não sabe, olha. Já nego, a gente tem que cortar a asa dessa... Este não é meu primeiro e-mail, eu já perdi a conta. Olha... Não pude deixar de pensar repetitivamente sobre o que seria da América do Sul se todos nós falássemos espanhol. Uhum. Desde que saí do Brasil em 2015, percebo cada vez mais como, em geral, somos ignorantes em relação à cultura que rodeia o Brasil. Não saberia dizer o motivo disso, até porque são muitos, mas acredito que a língua é uma delas. Você sabe, inclusive, que historicamente aqui no Brasil existia, eu não sei se existe ainda, mas existia uma aversão à língua espanhola. Sério? Qualquer coisa, tipo assim, ah, qualquer o mercado não funcionava. As pessoas não gostavam de embalagens que eram feitas pra América do Sul inteira, que tinha em português e em espanhol. Sério? Tinha uma... Nega, também é muito uma rejeição, tinha uma rejeição. Nega, é pau no cu demais. Pau no cu, não é? E aí, eu lembro de uma história que eu ouvi, que quando a Shakira começou a fazer sucesso, cantando em espanhol ainda, a primeira música fez sucesso aquela... Sabe? Que música? No, God, please, no! Estou aqui! Nossa, essa foi a melhor cantada aqui. Bailando, tá, é aquela que ela fala rapidão, sabe? Isso, é. Deve ser isso aí. Falaram que tinha que tocar essa música na Jovem Pan, e aí eu vi uma história que o Tutinha, que é o senhor Jovem Pan, falou assim, nunca isso vai funcionar no Brasil. Música em espanhol não cola no Brasil. E aí a Shakira fez tanto sucesso na América Latina inteira, indo pro mundo, que eles tiveram que se curvar, e a Shakira tocou e fez o sucesso no Brasil do caralho. Tá certo. Né? É isso aí, mas tinha uma versão do mercado e em geral, diziam-se em geral das pessoas, a língua espanhola aqui dentro do Brasil. Ele continua aqui. A língua portuguesa, mesmo sendo semelhante à espanhola, cria barreiras invisíveis entre as pessoas. Sempre que estou conversando com alguém aqui na Europa sobre viagens, eles ficam chocados como eu não conheço quase nada da América Latina. Sim. Só Buenos Aires, como muitos brasileiros. Uhum. Outro cenário interessante de se pensar é o que seria de conteúdos de língua espanhola que consumimos, por exemplo, as novelas mexicanas. Silvio Santos estaria produzindo as próprias versões das novelas? Não teria que trazer as novelas. El sistema brasileño de televisão certamente sempre tiene grande apreço por este tipo de conteúdo. E os filmes? Seriam traduzidos do mesmo jeito? Una família pesada? Se olvidaram de mim? Se olvidaram de mim? Que é, se esqueceram de mim. Nossa! E Mi Primeiro Amor 2. Mi Primeiro Amor 2. Não pretendo apontar nenhuma conclusão aqui. Ele só jogou a ideia. Só jogou. Tá certo, né? Tá pro podcast. Só falou que fez. Rodrigo Prado, 31 anos. Analista de sistemas São Paulo, capital. Não, tem uma pessoa embaixo que é do Canadá. Caralho, legal. Caraca, tu vai querer pular. Tu vai pular. Olha só porque o cara é brasileiro. Caraca. Não, todos são brasileiros. Não, é, mas tá bom. Não, leu o e-mail do cara. Ah, vamos lá. São Paulo SP. Primeiramente, gostaria de compartilhar com vocês minha total felicidade de participar do Nerdcast via e-mail. Sou um grande admirador do trabalho que vocês realizam desde a época do IG. Mas não mencionou se ele já mandou um e-mail. E agora? Agora, não, não. Agora tem um motivo pra pular. Aí ele abriu uma brecha legal. Não, mas o cara é admirador da época do Iggy Azaghal. Isso não quer dizer nada. Poucos são dessa época. Tem muita gente nessa. A gente pode acreditar que ele já mandou um e-mail, se ele é desde o Iggy. Começa assim. Regra é regra. Não vou aceitar. Não vou aceitar. Meu Deus! Tá bom. Sidney Alencar, 36 anos, Project Control Analyst, Toronto, Canadá. Pronto, o que você queria? Então, o cara falhou. Tem regra aqui, é pra ser obedecido, Jovem Nerd. Se não vira, senão vira bagunça. Se não, se não seguir a regra, vira Brasil. Meu Deus. Olá, amigos leitores de e-mail da vez. Esse não é meu primeiro e-mail. Olha aí, cumprindo a regra. Tá vendo a diferença? É. Aí esse cara ia rodar porque o outro... Entendeu? Entendi. Pois é. É, assim que a fila anda. Escuto vocês desde 2012 e nunca perdi um episódio, sendo os meus favoritos de ciência e de história. Quando o Azaghal falou no Nerdcast 615 sobre o fato dos franceses não ligarem muito pro fato do resto do mundo não falar francês, lembrei de uma história recente que ilustra bastante essa situação. Comecei a trabalhar há algumas semanas na subsidiária canadense de uma multinacional do ramo de vacinas com sede na França. Há poucos dias tivemos a visita de um gerente de projetos que vinha da matriz para apresentar um novo software de controle de gastos que seria implementado globalmente. Certo. Quando ele começou a falar, eu só entendia uma a cada 10 palavras. Caraca. Mas eu pensei, bom, sou novo no Canadá, meu inglês não é lá essas coisas, deve ter uma porção de termos técnicos. Ué, peraí, o cara começou a falar em... Cara, como é a empresa global, tá, a língua inglês, da empresa deve ser inglês. É porque eu pensei que ele tava falando francês, mas não, ele tava falando inglês então. Meu inglês não é lá essas coisas e deve ter uma porção de termos técnicos que eu ainda não estou familiarizado. Além disso, todos os outros presentes na reunião pareciam estar entendendo tudo que estava sendo apresentado, pois continuavam a balançar afirmativamente a cabeça enquanto o nosso proeminente palestrante continuava a debulhar as nuances, abas e submenus do novo programa. Após a reunião, já perreado e meio sem jeito, perguntei a um colega nativo se ele podia me ajudar, porque não havia conseguido pegar todos os pormenores do novo sistema. Na verdade, não tinha entendido porra nenhuma. Para minha surpresa, ele falou sem hesitar: "First, we need to translate to English what that guy was saying." Caralho! Quer dizer, ninguém entendeu nada daquele povo. Ou seja, aparentemente ninguém estava entendendo o que ele estava falando. E pior, isso não era a primeira vez que acontecia. Mas por ser alguém da matriz, o pessoal meio que fazia vista grossa e depois corria para os comunicados oficiais enviados por escrito. Caralho. Okay. Aparentemente, generalizando total, os franceses pronunciam a palavra em inglês apenas afrancesando-as. Sim, sim. E não tentando pronunciar da maneira correta e mantendo o nível aceitável de sotaque. Ou seja, eles têm o próprio inglês deles praticamente um dialeto. Talvez um Nerdcast sobre línguas com o André possa ajudar a desvendar se há algum fator fisiológico que explique esse fenômeno ou se é apenas birra cultural mesmo. Na verdade... O francês é cuzão mesmo. Que sacanagem. Ouça o Nerdcast Speak English de hoje, que a gente vai falar justamente sobre isso. Muito bom. É o seguinte, esse é o retrato falado do Brasil, mas defende Deus que vai melhorar. Ô, Naka, mas não é conto do vigário? É, o conto do vigário. Tu falou golpe do vigário? Ou ah, conto? Caramba, errei. Caraca, a piada ainda veio errada, caraca. Foi golpe, tá vendo? Mas o conto do vigário é o golpe, né? O que, que é o conto do vigário? Qual é a origem do conto do vigário? A origem do conto do vigário é que tinha algumas pessoas que tinham uma grana... Que tinha, uma igreja no Brás, não é um negócio desse? Não, não, na verdade tem duas histórias. Uma delas é que tinham pessoas que falavam que tinham recebido uma grana do vigário e que precisava de um adianto pra poder ir lá retirar essa grana. Vigário golpista? Não, não, o vigário tava na história como personagem oculto. É, exatamente. E daí veio, obviamente, a expressão vigarista. Vigarista. garoto. Não, mas tem outra história também, que isso parece que rolou lá em Portugal. E aí isso foi importado ou exportado, sei lá, whatever. Chegou até aqui, onde eu sei. E aí tem uma história aqui no Brasil que tinha uma imagem de uma santa que tava sendo disputada por duas igrejas. E aí os dois vigários falaram assim, pô, então a gente precisa tirar aqui no palitinho. Falando, não, palitinho não. Aí esse vigário chegou e falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a imagem da santa na lomba do burro aqui, ou sei lá, do jegue. E aí o jegue vai escolher qual igreja que vai. Porque ficar entre uma igreja e a outra. Sim, sim. E aí fizeram. Só que o detalhe é que esse jegue já era desse vigário, entendeu? Aí ele foi pro dono, né? Pro lado do dono. É claro. Olha aí, é uma boa história. Aliás, eu tô vendo aqui que vigarista deriva do termo conto do vigário. É isso aí, o cara é um vigarista. Ele é o cara que conta a historinha do vigário. Olha aí, cara. Pois é, vocês não acreditaram, caramba. Vigarista vem de padre, então. Não, mas vem do conto do vigário. Que é, o vigário não tem nada a ver com essa história. A não ser esse da mula aí, que foi um esperto. O malandro, na verdade. Mas, pô, interessante, olha aí. Bem bolado. Mas olha só, a gente vai falar aqui das paradas que aconteceram com a gente também, né? Assim, cada um tem uma história terrível. Assim, a Leila, coitada, já contou toda história terrível, não tem mais. Tem 30 anos aí, meu filho. De golpe, né? De golpe nas costas. Manda aí, qual foi? A tua amiga que te mandou lá na casa da véia é... Aquilo era um golpe. Do vigário. Aquilo era um golpe. Vigarista. Mas, cara, eu vou te falar que eu era golpistinha quando era criança. Quando eu morei no Rio de Janeiro, em São João de Meriti, quando era criança. Olha aí, tamo junto. É nóis. Cara, nunca morou em São João de Meriti. Porra, eu passava mais tempo da... Você cala a tua boca, ô moleque de Zona Sul. Era conhecido no céu como Paquito e vem que falar céu? De mim. Nunca estive no céu. Ah, mano. Meu irmão, era só o que me faltava. Paquito cabeludo. Caraca. Eu posso falar que eu jurei a bandeira, me alistei em São João do Meriti. Exato. Eu vivi em São João do Meriti, vivia mais tempo lá do que na minha casa. Tá bom, sai tá fora. Caraca. Piá de play do caralho, criado ali com pera. Piá de play. São João do Meriti. Eu tô botando regionalizado pra galera do sul entender. É legal ou é quebrada? É quebrada. Quebrada. É bem quebrada, mas é uma quebrada legal pra quem morou lá. Quem cresceu lá foi forjado pra vida. Forjado na malemolência. Naquela época tinha uns cards, não sei se vocês são velhos o suficiente pra isso, mas tinha os cards dos Ursinhos Carinhosos. Uau. Que eram meio prateado, furtacor, não sei, meio holográfico. Furtacor, agora eu dei um nó na minha cabeça. Furtacor. É figurinha brilhante, sabe? Da Itália. Não é brilhante, caralho. Furtacor, foi da Itália. Furtacor é quando a cor não fica definida e conforme o ângulo que você olha, ela muda, entendeu? Ela vai furtando cores, é isso. É foil. É. Furtacor. O curador tá atacando aí, maluco. Não tem um frutacor? Bicho, eu sou design. Eu sou design, cara. Eu sou design. O furtacor é o que hoje em dia estão chamando de unicórnio. Essa cor meio prata colorida, sei lá. Arco-íro refletido metalizado. Isso aí, Moisés. Aí, eu e meu irmão, a gente ganhou, comprou, falei, não sei como a gente chegou na nossa mão aqueles cards dos Ursinhos Carinhosos. E a gente raspou e cheirou, porque tinha um call to action. O que eu dizia assim, vocês deram raio no Ursinho Carinhoso. Você raspou e cheirou? Nossa, que perigo. Calma, gente. Então, João de Miriti, minha amiga. Raspa e cheira, é perigoso mesmo, mano. Era na porta da escola. Calma. Aqui. Raspa e cheira aqui. Na porta da escola. Não, peraí. Pior é que era na porta da escola, sim. É, o vocês ficam cheirando ele... coisas em cima de um cartão na porta da escola. Calma, galera. Calma, vai piorar. raspe cheiro, e a gente raspava e tinha cheirinho de tutti-frutti. Porque tutti-frutti era o cheiro dos Aigas dos anos 80, que eu não sei o que é tutti-frutti. Deve ser todas as frutas. É exatamente isso, em italiano, tutti-frutti. É isso aí. Todas as frutas do mundo estão no tutti-frutti, então. Isso, beleza. Exatamente. Uhum. Aí a gente raspou e cheirou todos, a gente tinha uns 100 e poucos. Tipo, tazo, sabe, assim, de colecionar. E aí o meu irmão teve a brilhante ideia de vender, depois que a gente cheirou todos os tutti-frutti, vender pras crianças. Pra ganhar dinheiro pra comprar mais. Olha só! Meu irmão tinha 8, eu tinha 6,5. Aí a gente, beleza, vamos aí. Aí eu falei, mas e se sentirem o cheiro? Aí ele falou assim, que o cheiro já tava liberado, tá? Uma vez que raspou, subiu aquele cheiro de tutti-frutti. O cheiro de tutti-frutti. Aí meu irmão falou assim, ninguém vai desconfiar, ninguém cheira antes de raspar. Porque, cara, faz sentido. Aí fomos pra porta da escola vender o raspe-cheiro pras crianças. E aí... Que? Quanto tempo vocês moravam no Rio? Ah, um ano, sei lá. Nossa, você viu? Em pouco tempo já... Exato, né? Já tomou conta. Você vê o que o Rio faz com as pessoas. Vendia como tutti-frutti especial? Não, era o raspe-cheiro. Até hoje eu chamo essa merda de raspe-cheiro. Aí a gente foi lá e começou a vender para as crianças e tava indo muito bem. Naquela época era 5 centavos a figura. Era um business, né? Que tinha... Era, tinha muita saída. Aí o estrotinho, o mirim, resolveu cheirar antes. Moiou demais o esquema. Daí deu diretoria, deu cadeia, né? Pequenas autoridades. É. São João de Meriti. Caraca, mas por quê? Tá vendendo as figurinhas que já tá raspada aqui, é isso? É, mini golpistas, assim. Mas isso é apenas a introdução pra dizer, né? Temos um background aí. Mas vem cá, quando você raspava, ele não mudava a forma da figurinha? Não tinha aquele negócio metalizado que sumia quando você raspava? Que dava pra identificar facilmente? Era aquelas raspagens tipo de loteria, sabe? De telecena, sei lá. Não sei se ainda tem. Raspadinha. Então, raspadinha. Mas aí quando tu raspa, tu vê que tá raspado. Mas não tinha nada embaixo, Dave. Era só pra cheirar a parada. Era só pro cheiro, é. É, não saía aquele craquelado. Não mudava a forma. É, tinha que raspar pra liberar um cheiro. Acho que a melhor comparação é a revista da Avon, do que telecena. Que é isso? Estão aí falando vários patrocínios. Olha aí, que beleza. Mas aí deu diretoria e qual foi a merda que deu? Não, a merda foi suspensão. Não, porra nenhuma, né, mano? Valeu, para de fazer isso. Ah, tinha também, mano. A gente era criança de 8 e 6 anos, a gente não sabia nem o que era arrependimento. A gente apanhou, não sei se hoje em dia essa juventude sabe o que é isso. Surra e os Cios Carinhosos é uma coisa bem mais da minha época. Ursinhos Carinhosos e Surra. Coisa dos anos 80. Mesmo contexto. Uhum. É uma coisa mais da minha época, tá? A gente apanhou e tomou uma bronca, mas nada demais. Mas aí direitou a vida depois? Rapaz, não. Que azar miserável, não deu resultado. Aí eu cresci, eu fiquei adolescente e estudei em colégio militar. Olha aí. Que é outra vibe já, pra tentar endireitar a pessoa. Uhum. Estudei em colégio militar e eu era uma excelente aluna lá e tal. Inclusive, galera do colégio, que tem uma galera que assistiu o programa. É nóis. Eu tinha acabado de instalar a internet na minha casa, nessa época. E aí instalaram o MIRC. Vocês lembram do MIRC, né? Sim. O Scoop Script. Quer TC? É, quer TC. Tem PVT. Desce de onde? É! Aí eu entrei no canal do colégio logo no primeiro dia que instalaram a internet. Nossa, tô esperando. Você sabe essa história? Não é que é um golpe, tá? É mais ou menos. Assim, não é um golpe. Não é uma coisa que você... Aí eu entrei no canal do colégio, tinha uma galera lá, imagina, eu era a nerd da escola, a loser, e tinha as meninas mó lindas lá da minha escola, e as meninas que na oitava série já tinham o corpo 90-60-90. Eu era apenas um boneco de desenho animado. Aí tinha o recalque delas. Então, o que que aconteceu? Eu entrei, o primeiro menino que me chamou pra falar no PVT, eu comecei a lastrar. Falei assim, ai, a fulana é uma piranha. Que a isso, cicraninha, é uma bisca. Aí eu distribuí, me escondi no anonimato do nickname que era Leila 12. Da quinta X, sei lá qual era a série. E sob esse anonimato, que eu não era muito noob, No Bona. Xinguei todo mundo e foi isso. Beleza, tudo bem. Isso foi sábado, segunda-feira. Tô eu esperando abrir o portão. Chega as 5 meninas que eu esculachei. E... Oi, Leila 12, da quinta C, sei lá. Você que falou pro meu namorado que eu era bisca e a minha amiga que é piranha e... eu fiquei, ameno, né, que é a música dramática. Eu, não, imagina. Aí entrou em ação o DNA golpista. Não, imagina. Como assim? Sim! Quem você acha que fez isso? Que falou, que xingou todas nós com o seu nome e a sua idade no nickname? Eu falei, ah, mas eu não sei, mas eu agora eu quero saber também. Vamos atrás dessa pessoa. Que ainda tá me incriminando. Tava, exatamente. Tá me colocando numa situação chata com vocês. Vamos ainda atrás, vamos saber quem é. E foi aí, tipo, alguns dias a gente procurando quem era essa pessoa. Até eu tava começando a acreditar. Daí ficou insustentável, puxaram o log da conversa e chegaram em mim. Porra, como? 12 Leilas no máximo, né? Não, só tinha eu mesmo. Não, só tinha você como Leila? Só tinha eu da série, só. Mas rastrearam teu IP, foram na tua conta da Inside BBS, essa porra assim? Eu não sei. Eu sei que puxaram o log e me pressionaram e falaram que era eu sim. Nossa. E aí eu não entendia nada. Você com 12 anos, eles falaram assim, a gente sabe que foi você e você falou é. Ai, meu Deus, fui eu. Não, no começo não. Depois falaram, eu não sabia nem o que era log de conversa. E aí mostraram log, IP e tudo, eu fiquei assim, meu Deus, então fui eu, então. Eles falaram a palavra log, você já se cagou, né? Já, me caguei, IP. Falaram que o número do IP aqui é o que? Você rodou. Aí eu vou... então fui eu, então. Moiou mesmo. Aí beleza, moiou. É que o Jovem Nerd tá achando que a Leila tem a idade dele. Não é, cara, a Leila não, é eu nova. Eu sei que a Leila é, não, mano. Foi há 40 anos atrás a parada. Mas no Mirk foi um tempão. Mirk foi 20 e tantos, né? Sei lá. Não, aí a gente foi pra sala do tenente. Caralho, velho. Que... Porque colégio militar e tal. Só que eu tinha um relacionamento até que legal com o tenente. Eu era uma boa aluna, como eu disse pra vocês. Aí chegamos lá e a gente ia tomar suspensão. Quer dizer, eu ia tomar suspensão, porque eu falei das meninas e tal. Então eu voltou aquele espírito, né? Lá de São João de Meriti, eu aprendi muita coisa legal. Aí eu falei assim, tenente, é o seguinte. Não tá correto que eu seja incriminada por uma atitude que eu fiz, que foi errada. Tudo bem? Peço caralho. Porra, caralho, que começou a loucura, né? Uma atitude que eu fiz fora dessa instituição de ensino. Ah. Uma atitude que aconteceu virtualmente, tenente. Uma coisa que na vida real eu passo por ela e cumprimento. Desenrolando o tenente. Aí o tenente falou, é, Leiliana, você tá certo, tá correto. Eu falei assim, ah, tenente, então é o seguinte, eu exijo retratação das 5. Caraca! Eu tô sendo constrangida e elas estão fomentando fofoca na instituição. E aí, eu aprendi a palavra fomentar, várias palavras difíceis no colégio. E aí é isso, as meninas foram suspensas também. Caraca, Leila! Eu fui suspensa também. Eu te fui suspensa. Que azar miserável, não deu resultado! Essa história me lembrou aquela minha história dos golpes do bem da escola. Ah, conta aí. Essa é foda, velho. Que golpes do bem? Tava no terceiro ano do ensino médio. Era uma época que a família ficou meio mal de grana. E aí, minha mãe atrasou, tipo, sei lá. Era um colégio particular que era horroroso. Pra vocês terem ideia, o colégio chamava Coelho Gracioso. Um marmanjo de 17 anos, sei lá, 16 anos, no colégio Coelho Gracioso. O que era o Coelho Gracioso ou o Coltecão? Era um colégio onde todos os repetentes do bairro iam pra não conseguir salvar o ano, sabe? Você tá mal no meio do ano, aí você vai pra um colégio horrível, onde, tipo, a diretora dava vassourada na galera, o pessoal fumava na escada, e etc, etc. O Okigawa é do Ipiranga. Isso. Okigawa, o Pinheirão, Pinheiro Guimarães. Né? Exatamente. Era a curva de rio. Tudo. Moré 68, né? Sofá, pneu, tava tudo no canto do rio, era lá. Era só a pior galera que... Canto de rio, caralho! É, onde o rio faz a curva, só junta lixo. Só junta lixo. Aconteceu exatamente isso daí. Qual que era a ideia? Era pra ajudar as pessoas. Só que, cara, juntavam os piores alunos do mundo junto, a gente formou uma quadrilha, todo mundo. Claro. Aí, tinha um amigo nosso, que ele era bem de grana, e foi logo quando lançou um telefone novo lá, da Motorola, que tinha o joguinho do Prince of Persia. Isso foi em 2002, acho. Era o 3. Não era V3, era antes do V3, ele era azulzinho, assim. Era da hora. Bom, aí aconteceu o quê? A diretora chegou na sala, totalmente constrangedora, chegou pra mim falando: Lierson, sua mãe não pagou a porra da escola hoje. Porra, precisa ver isso aí, mano. Eu, sei lá. Ai, eu tô lembrando dessa história, maravilha. Aí eu fiquei fudido da cara, mano. Aí eu falei, nossa, que filha da puta, eu vou fuder com essa véia. Aí a gente saiu da escola e a mãe do Bruno, do caseiro, meu brother, levou a gente pra casa deles, né? Aí eram três irmãos, né? Esses irmãos aí, que são meus amigos. O irmão do meio, a gente ficou à tarde na casa dele e tinha chegado a lista da OESP lá com um monte de coisa, um monte de serviços, né? Aí eu fiquei puto com o pessoal da escola, falei, caralho, velho, eu preciso me vingar. Me deu a ideia, a escola era um lixo, tudo quebrado, tudo fudido, era uma clara, já fechou, né? Então eu posso falar mal, foda-se, todo mundo já morreu. Era uma clara, sei lá, tinha maracutaia ali naquela escola. Pois bem, aí comecei a ver na lista de serviços ali da OESP, falei, porra, velho, podia fazer melhoria pra escola, né? Cadeira tá ruim, podia ter uma piscina lá. Comecei a ligar pra todas essas coisas de serviço e pedir serviço, né? Aí eu liguei, tipo, numa loja de cadeira, falei, ó, quanto que custa 50, 100 cadeiras pra entregar amanhã na escola? É, mas é tanto. Tá bom, que hora amanhã? Tá hora. Beleza, tá pago. Só chegar lá, eu sou o que era o dono da escola, eu sou o que chegar lá, pode procurar que é minha diretora e não tem problema, tá? Já só pode, eu quero 100 cadeiras. Tá. Falei, porra, podia ter uma piscina. Aí liguei numa escavadora. Quanto que é pra fazer um buraco de X por X, tal, sei o quê. Eu sou o Rogério, do colégio de coreografia. Coelho, qual é a seriedade da pessoa que fala que é o Rogério, do coelho gracioso? Aí é tanto. Ah, tá. É, tem pronto, caminhão tem aí amanhã? Porra, não sei, vou ver. Tá, me liga daqui tanto tempo. Aí eu puto o relógio pra despertar. Falei, bom, preciso de água, né, pro caminhão, pra piscina. Liguei no caminhão pipa lá. Pra piscina. Eu, pô, seguinte, amanhã eu vou estrear uma piscina aqui, quantos litros precisa pra uma piscina de tanto por tanto? Ah, precisa de dois caminhão pipa. Ah, pode mandar amanhã? É uma rua sem saída lá no Ipiranga. Ah, tá, que hora? Não sei o que. Ah, 7 da manhã, porque hora que amanhã a gente não vai abrir pra os alunos, não sei o que, pra fazer isso daí, não sei o que. Ah, beleza. Ah, tudo isso de servidor, de prestador de serviço vai ter fome, né, gente? Então, vamos fazer um catering. Cara, eu chamei, no final dos contos, eu chamei a esfirra lá do gênio, chamei umas 200 esfirras, pedi umas barcas de japonês no outro dia, quem tava, né? Porque obviamente eu fiz tudo isso e eu não fui. Mas quem estava, conta que no outro dia de manhã, eu pedi flores pra dona da escola, que ela era uma gordona, eu escrevi para uma grande mulher, Mari. Aí, um monte de recadinho carinhoso pra ela, mandei umas 7 barcas de sushi... É, foi isso, porque esfirra eu ia mandar, mas aí não dava, tinha que ligar na hora, obviamente 7 horas da manhã não é hora do Habib ficar pronto. Mas como é que tu conseguiu isso tudo sem pagar? No outro dia, eu dei o nome, eu fui atrás das coisas da escola, tá ligado? Tinha CNPJ no boleto pra pagar, eu tava dando tudo, eu tava revoltado, mano. O cara chamou minha mãe, o cara chamou minha mãe de caloteira, ninguém chama, por mais que ela seja, ninguém chama ela de caloteira. Mas eu posso fazer isso. Ficou pistola. Full pistola trigger. Aí, o que aconteceu? Eu não fui. Logicamente, eu não fui. Tu não quis ver o não, ele assim, o não. Caos? Ia rodar, caralho. É, ia rodar. Só o Jovem Nerd mesmo. Porra, mas é difícil. O cara foi um na bomber. Ele mandou a carta pelo correio com a bomba e não tava lá pra ver. Aí, outro dia, cara, galera... É porque aconteceu também uma outra vez que a diretora... Eu fui algemado na portão da escola pela polícia e ela chegou pra mim e falou: eu sabia que a droga ia fazer isso com vocês um dia. E eu não... A gente nem passou nada errado, só porque ela era puta com a gente. Peraí, mas por que você foi chamado na porta de escola? Eu sou responsável, eu fui pra uma festa e aí... Tava vendendo figurinha puta cor. Outro... Que frute especial. Não, eu fui pra uma festa um dia... Um cheirinho. Aí no outro dia de manhã tinha a prova de exame final. Eu não queria perder a prova. Aí eu pedi pros moleques, me deixa na escola, era 5 horas da manhã, mas eu tava bêbado, eu pulei o muro da escola e dormi na sala. Os vizinhos viram, achou que era ladrão, chamou a polícia. Aí a polícia entrou, deu um pau na gente e prendeu a gente no portão. Só que eu estudava com meus primos. E aí meus primos, minha tia chegou, eu horrorizado, tava algemado. Aí a diretora chegou, aí ligou pra minha mãe e falou, cara, cansei, desse moleque eu não vou mais aí, não quero saber. Aí foi minha tia lá, e aí eu fui algemado. E aí ela chegou, aí a dona da escola chegou e falou isso. Eu já tava nutrindo um ódio dela desde essa época aí, virou uma guerra fria. Nossa... Aí eu cheguei nesse dia aí e não fui. E o que aconteceu? Agora os early hours ali perto do momento do caos, da chegada. Os alunos começaram a chegar na escola. Aí os moleques falam que chegou a loja de bagulho da Giroflex lá. O que, que é isso? Aí do nada me chega e me entra as barcas de japonês, no nome da criança. O moleque fala, começou a entrar as barcas de japa, barca de japa, barca de japa. Mano, quando eu falo colégio, pensa numa casa de 2 andares com 4 salas e todo mundo sabia que tava acontecendo, era um caos. Começou a chegar tudo, e aí, cara, a hora que chegou o bagulho da escavadeira lá, e os caminhão pipa, travou a rua, não dava pra andar mais na rua, porque a rua era pequena, e aí foi nessa hora que que era uma das diretoras da escola, falou, puta que pariu, o que aconteceu, ninguém pediu nada disso, não sei o que, aí subiu a pressão da e aí a meu Deus, vou morrer, aí todo mundo já ficou preocupado. Aí aconteceu o quê? Eles pegaram e ligaram pro telefone, obviamente, que fez todas essas chamadas, mano. E era o telefone do Fernando. E o Fernando tava na sala, estudando. O Fernando é meu amigo. Só que o telefone tava na mão do Diego, meu primo. E meu primo sabia da fita toda. O que aconteceu? A hora que tocou o telefone lá embaixo, desceu o telefone, tocou na mão do Diego, o Diego sobe. Aí meu primo subiu. Meu tio sempre falou isso: se você tiver que rodar pra defender alguém de sua família, você segura o B.O. E aí meu primo aprendeu. Ele fez isso. Diego, de quem que é esse telefone aí? Não sei. Mas como você não sabe? Você tá na sua mão, você tem 15 anos, como é que você não sabe? Não sei. Não sei de quem que é. Mas é seu? Não, não tenho telefone. Mas caralho, de quem que é esse telefone? Não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Cara, ele foi até o final que viram no cadastro do telefone. Puxou o log da conversa. Puxou o log do telefone. E aí viram que era do Bruno. Aconteceu que chamaram a mãe do Bruno. Eu fiz o que eu queria, que foi o terror, sabe? A Isis faz o terror com medo da violência. Eu fiz meio de bens falsos. Isso mostra que eles nunca queriam melhorar a escola. Que se eles fizessem... Tem uma lição de moral ainda no final, hein? Se eles quisessem... No final apareceu um geninho, tá ligado? Se eles quisessem, eles teriam pago por tudo. As cadeiras estavam lá, a piscina tava lá, 2 caminhão-pipa, aí eles podiam ter pago a comida e dado pros alunos. Não, eles não fizeram nada. Você tá dando uma ideia tão errada pros teus haters, cara. Tá fudido! Tá tudo bem, velho. O que, que eles fizeram? Nada. Aconteceu o quê? Voltou tudo. A única coisa que a gente teve que pagar foi o caminhão pipa que tinha que passar um produto químico. Não dá pra usar aquela água, sabe? Não dá pra voltar. Aí eles pagaram lá alguns R$1.000 lá pro caminhão. Beleza, eu me senti limpo. Meu primo segurou o BO. Aí caiu a casa pro meu amigo. Meu amigo falou que foi ele também. A mãe dele era rica, pagou lá as coisas. E no fim, ninguém até hoje sabe que fui eu. Sabe sim. Cara! Sabe sim. Tudo bem, velho. Mas foi bom. Mas eu tenho uma história boa pra contar. Você tentou melhorar a escola, foi isso? Eu fui uma pessoa que pensei no bem dos meus companheiros. Olha. Meio designer de interiores, meio arquiteto. De interiores e de exteriores. Era uma piscina, uma cadeira, sushi. Ah lá. Um líder revolucionário. Exato. Eu era um pequeno Che Guevara do Ipiranga. Nossa senhora. Caramba. Que meu pai no osso. Tá fudendo, velho. Malandro é malandro, mané, mané. Aí, doutor, esse malandro é de verdade. Não sobrou nem a piada lá. Essa é uma história de colégio, eu sei que eu já contei, mas eu só vou registrar aqui que eu já roubei prova do colégio, levei na Xerox, essas coisas todas, só pra... É porque tu não fala, legal, repete a história. Não vou repetir, só tô registrando. Só tá registrando. Esteja nos altos. É, vender prova, essas coisas, né? Super tranquilo. Quem nunca? Ai, muito. Vender. Cara, olha, eu não sabia nem que isso era possível. Nem que isso existia. Mano, nesse colégio que eu estudei no Coelho Gracioso, teve um final de ano que eu tava aí, 5 de exame, a professora falou: Lierson precisa tirar 3, fulano precisa tirar 8, fulano precisa tirar 8. Todas as respostas estão na lousa, a lousa é contra a câmera, tá a favor de vocês, não estão vendo o que tá escrito. Lierson, você vai errar 4, fulano vai errar 5, fulano vai errar 7. Eu não quero. Caralho. Eu não quero ficar aqui no fim de ano nem fudendo. Cada um tira o que precisa e boas férias. Nossa. Ela participava de uma bolsa de apostas dos alunos? Dos professores, né? É, só cara, pode ser, né? Você vai cair na terceira questão. Ela só não queria ficar. Caraca. A câmera, olha o nível do colégio. A câmera está virada pra vocês. Pô, já vi nego sair algemado. Ah, era, eu fui um deles, mas eu não... Ah, esqueci, eu já fui um deles, né? Tem uma história que foi cabulosa aí, né? Que todo mundo tem essa questão aí de atender ligação, principalmente mãe, né? Que recebe ligação de número desconhecido, falando que... Mamãe, mamãe! mãe, socorro! Sim, sim. Por aí vai, né? Ainda bem, nunca rolou comigo e com a minha mãe ou com meu pai, porque como a gente conversa em um japonês meio português-japonês, então fica difícil qualquer pessoa falar que sou eu. Ah, é? Com seus pais, é isso? Sim, sim, sim. Você conversa uma mistura de português com japonês? Como é que seria? Faz um... Caraca! Fala aí, como é que seria? Exato, pô. Tô ligando, socorro, socorro! que tu fala? Como é que tu atende? Toca o telefone, socorro, socorro! Não, toca o telefone, é moche-moche. Moche-moche. Caraca. Tentaram várias vezes, obviamente, mas ele sempre ia falar, não, mas peraí, você tá procurando que mãe? Ou que pai? Ah, você, quem é você? Você quebra fácil. Posso te ajudar, né? Eu posso te ajudar, posso ver, encontrar seus pais, de repente. E aí as pessoas, obviamente, não conseguiam aplicar esse golpe aí. Existiu um episódio que passou 0,1% do meu pai conseguir suceder esse golpe e atender os caras. O que, que os larapes fizeram? Meu pai tentou ligar, ele precisava, tava resolvendo umas coisas lá com um advogado, e aí ele tentou ligar e não conseguia falar com o advogado, e aí deixou recado e tal. Só que em uma determinada das vezes da chamada, ele ligou, o advogado não atendeu, e aí ele desligou. Só que logo em seguida ligou um número estranho. Meu pai sempre é cabreiro, ele sempre olha, fica observando o número primeiro de quem que é. Ah, esse eu conheço, ah, esse eu não conheço. E aí ele atendeu, falou, bom, deve ser o advogado lá. Aí ele atendeu, e aí o cara atendeu, falou assim, alô, alô. Aí meu pai falou, Marcos, já falou o nome do cara. Ah, aí o cara é? Aí a casa caiu. Aí a casa caiu porque o cara abraçou, falou assim, poxa, eu tava tentando falar com você, eu tô aqui na rodovia, em Anguera, eu tô aqui, tive um acidente de carro, me envolvi aqui, eu preciso da sua ajuda. Aí meu pai falou, mas peraí, o que que tá acontecendo? Você não tem seguro do carro? Liga pro seguro. Ah, não consigo falar lá, eu preciso de um guincho aqui pra poder retirar, eu preciso de um dinheiro. Aí meu pai achou meio estranho, mas foi tentando investigar. Falou, bom... Parece papo de advogado mesmo. Ele tava no contexto certo, né, de achar que era o advogado que tava ligando. Meu pai até tava acreditando. Falou, bom, é o papo do advogado, beleza. É isso. E aí foi que foi. Ele falou, tá bom, então deixa eu ver se eu consigo te ajudar. E meu pai, obviamente, no auge dos seus 79 anos, ganhou o seu primeiro smartphone nessa idade. E ele nunca usou internet bank, ele não usa mesmo. Ele vai na agência, porque ele conhece todo mundo lá. E é o cara que chega... É o rolê dele, né? É o rolê dele. Tem que fazer, mas vai no banco, vai no padrão. Vai no banco. É, e outra coisa, é um pouco pra ele sair de casa também. Meu pai curte supermercado, é o lance dele agora. Nossa, eu também. Caramba, sensacional. Escala. Segunda-feira ele vai no, sei lá, no Condor, terça no Mercadorama. Tem um roteiro. Cada dia, porque segunda-feira tem a promoção de feirinha. Não, ele entrou nessa. Ele sabe as programações dos mercados. Né? E aí a vida dele começou a girar em torno disso. Então, tipo, ele achou um barbeiro num dos mercados. Então ele corta o cabelo sempre no dia da promoção da maçã. Sabe qual é? A vida do cara. Eita. Ai, caraca. Sensacional, muito bom. Cara, se eu chegar nessa fase, me atira na minha cabeça, mano. Aí ele falou, bom, me passa aí o número da sua conta e tal, e qual banco que é. E aí ele chegou, anotou, foi lá na agência, começou a falar com o gerente do banco, né? Caraca, chegou muito perto mesmo. Não, ele falou com o gerente do banco, falou assim, olha, tá acontecendo isso, é meu advogado, mas dá uma olhada aqui nesse número de conta e tal. Pô, mas aí tem o nome, não vai ter outro nome lá. Não, passou o número. Aí falou, beleza, peraí. Aí na hora que ele chegou lá, aí contou essa história e passou os números, né? E aí o foi cavucando ali, investigando, falou, não, peraí, essa conta é lá de Cabrobró, que não é nada disso. Tinha uma outra pessoa que tava numa mesa do lado, que também escutou a história, falou, opa, peraí, eu acabei de cair num golpe aqui. Eu acabei de fazer a transferência pro meu cara. Fez uma transferência, não foi pro meu cara, mas foi pra outra pessoa. E aí, por sorte, também tipo, tinha uma polícia ali na agência. E aí o cara chegou e falou, não, peraí, vamos entender o que tá acontecendo. Pegou o número do telefone, né, pra ligar de volta. E os caras tentaram ligar de volta. O cara não atendeu mais. E aí descobriu que foi descoberto. E aí o final da história é que realmente passou perto e conseguiu se esquivar. Cara, é, eu já tive duas histórias dessas na minha vida, né? Uma como ativo e outra como passivo, vamos dizer assim. Pô, ativo? Tá ligando pra alguém? Não, eu tava recebendo. Caralho, golpista, velho. Caralho, você já meteu o golpe do cadeiro. Imagina. Não, olha só, a primeira vez foi, eu tava aqui em Curitiba, tinha acabado de chegar, e aí o telefone tocou, eu atendi, e aí tinha uma mulher falando assim, ai, me ajuda, não sei o que lá, sabe? E aí, no reflexo, eu falei, Andréia? Sabe qual é? E aí o cara, ó, a gente tá aqui com ela, você tem que pagar e fazer acontecer, que senão a gente vai machucar, não sei o que lá. E você fica nervosaço quando isso acontece, cara. É foda. Fica nervosaço. Só que eu tava querendo dar o double check, entendeu? Sim. E eu comecei assim, calma, cara, eu tô nervoso, acabei de chegar em Curitiba aqui, vamos conversar e tal. E tentando, com outro telefone, ainda bem que eu tinha um fixo nessa época, ligar pra Andréia, pra ver onde ela tava. Não me enrola, não. Ele botou uma pressão pra eu não ligar pra outras pessoas, é, né? É claro, é. E eu tentando desenrolar com o cara, sabe? Falou assim, não, beleza, o que você quer, sabe? Fica calmo, eu tô muito nervoso, eu ficar jogando essa letra, sabe? E o cara, olha, você vai ter que transferir uma grana, vai ter que deixar uma grana sei lá onde, eu nem lembro qual era o papo direito, faz muitos anos isso. E aí, nesse meio tempo, a Andréia atendeu o telefone. No fixo. Peguei o fixo pra ligar pra ela, e ela atendeu. Cara, no que ela atendeu, eu nem falei nada pra ela, eu larguei o telefone no chão. All in, né? É, eu falei, vai se fuder, seu filho da puta de merda, aqui é carioca, porra! Aqui é carioca. Vai dar golpe carioca, ó, volta pra cadeia. Vai cagar no buraco da tua cela, seu filho da puta. Desliguei. Ai, ai, ai. Aí depois o André me ligou, o que aconteceu? Aí, calma, eu expliquei pra ela. É, e a outra, mas a outra vez foi meus pais recebendo a ligação. É, seus pais. E aí foi foda, porque os caras ficaram negociando, pegaram o telefone do meu pai, ficaram ligando pro meu pai. E minha mãe tentou me ligar e não conseguia, porque eu acho que eu tava no cinema, sei lá. E aí, em algum momento, eles conseguiram falar com a Andréia, uma portuguesa, e aí minha mãe já desesperada aos prantos. Meu pai já tava pra sair de casa pra levar dinheiro pros caras. E eu falei, não, tá tudo bem, a gente tá aqui, meus pais desesperados, né? Não, mas teve um depois dessa, que teu pai já tava vacinado. Não, calma, teve essa. Caramba, vocês são muito vítima disso. Teve essa, e meu pai quase já tava saindo de casa, aí depois eu mandei ele trocar número de telefone, porque meu pai deu o número de telefone de casa, e o cara ligou pra casa, uma merda, sabe? Ai, que merda. Então, troca todos os números de telefone, não sei o que lá, e ficou tudo bem. Aí depois teve uma segunda vez que ligaram pro meu pai, acho que a primeira tinha ligado pra minha mãe, não sei. Na segunda vez que ligaram pro meu pai e falaram que eu tava me afogando na praia. É, falaram que era o bombeiro, isso foi clássico, né? Ah, que... Tô vendo seu filho daqui da areia. E aí, meu pai começou a ficar nervoso, né? De novo, assim. Ele... O bombeiro liga, tem a pessoa afogando, ele... a bombeiro vai ligar. Então, eu não sei se é do bombeiro. A história que eu sei é que alguém ligou falando que eu tava me afogando na praia. Bombeiro é jovem nerd aí. Não, mas é esse golpe do afogar na praia era o cara sempre dizer que ele era bombeiro, que tinha salvado e a pessoa tava se afogando, mas tá. Entendeu? É, o cara ligou nessa segunda vez, meu pai atendeu, já começou a ficar nervoso. Aí minha mãe, que foi? Aí ele, não, eu tô dizendo aqui que o David tá se afogando na praia. Aí minha mãe, na praia? O David? Desliga esse telefone! Exato. Para de falar com quem não merece, cara. Que azar miserável, não deu resultado. Vocês sabem que eu fui vítima de um sequestro, de dois sequestros, né? Semana passada. Hã? Não, desculpa. Um semana passada e um ano passado. Como assim? Na semana passada foi nesse naipe aí, o sequestro que eu não estive presente, não tive a oportunidade de comparecer. Festa linda. Essa festa linda. Não, que foi uma coisa que ligaram pra minha mãe. Então eu tava almoçando no horário de almoço, minha mãe liga, e a minha mãe nunca me liga. E aí minha mãe ligou. Leila, pelo amor de Deus, graças a Deus, você atendeu minha filha, pelo amor de Deus, meu Deus do céu. O que foi que aconteceu? Leila, ela ainda não tava processando direito, tanto que ela falava assim, Leila, pelo amor de Deus, o rapaz tá aqui dizendo que tá te agredindo, tá te torturando. Eu falei, não, mãe, eu tô almoçando aqui no restaurante Fontinhas. Aí ela, não, mas... Não, primeiro ela assim, como é que você tá? Eu falei, pô, comendo a feijuca, né, quem não tá bem? Ai, meu Deus, graças a Deus. Aí ela me contou e tal, que o cara, né, aí eu tive que explicar pra ela, não, porque meus pais, eles não têm muita informação, né, não há esse nível de saber as artimanhas dos falsos sequestros. Então, eu tive que explicar pra eles que é mãe, passa no Fantástico toda semana, tem o golpe da cadeia do Fantástico. Não. Expliquei, e aí ela disse assim, mas Leila, eu tava quase negociando, quase, o rapaz pediu 30 mil, aí, gente, pela primeira vez, eu me senti valorizado. O rapaz pediu 30 mil pra te libertar, mas eu não tinha, eu até falei pra ele me desculpar, que eu tava pedindo 20 reais emprestado pra ir no médico, mas aí eu fiz ele diminuir pra 2 mil, eu tava até indo pedir dinheiro emprestado pra... Aí eu falei, caralho, mãe, porra, de 30 pra 2 mil? Negociou o resgate pra 2 mil? Tua mãe tem que entrar no comercial de alguém, cara. Puta que pariu. Comercial ou compras, né? E compras. Baixou de 30 pra 2, aí melhor parte, que eu acho. Eu falei assim, mãe, então, você não pode simplesmente sair depositando. Você precisa saber se eu tô bem, ligar pra pessoa que falaram que tô torturando e ver se ela tá viva, porque pode ser trote 90% das vezes. Aí ela, mas minha filha, a menina que tava chorando, era igual, mesmo que tá te vendo, ela era bem lentinha. aí, meus filhos, nossa, obrigada. Não, é que ela fala um jeitinho, né? Mais lentinho, assim, de falar. Um jeitinho. Tá bom, legal. E o segundo sequestro, esse não foi golpe, mas, assim, não sei, me digam. Porque pode ser um golpe em pequenas proporções. Eu peguei um táxi lá do trabalho, eu saí 2 da manhã lá do trabalho, e eu vim pra casa e tem um táxi que passa ali, fica embaixo do prédio. Entrei no táxi, aí o cara já me assustou, que o cara falou assim, boa noite, eu acho que eu já levei você, eu acho que eu já peguei você. Ufa! Falei, eita, que isso? Aí ele, eu acho que eu já peguei você, você não mora no bairro X? Aí eu falei, moro. Não, na rua Leila. Y? Eu falei, eita, moro. Caraca, Leila! Tipo, 3, 2 da manhã, moro. Aí ele, numa casa com um portão assim, assado, com não sei o quê, que da caçamba de lixo da frente, eu falei, eita! Era o táxi nerd. Aí ele, eu lembro de você, eu já levei você. Eu falei, beleza. Aí eu fingi que eu tava muito ocupada no celular, 2 da manhã, falando muito, e ele queria muito conversar. Eu falei assim, moça, é o seguinte, tem uma pessoa aqui me contando uma coisa muito séria, eu gostaria de focar aqui que eu tô dando assistência pra pessoa. Aí ele, muito cuzona que eu sou. Aí ele, claro, claro, beleza. E aí, gente, fui em silêncio com ele me levando no carro, passou ali numa avenida que tava um trecho tudo escuro, ele estacionou num posto abandonado, que foi isso, diminuindo a velocidade, eu me liguei, comecei a tremer, peguei minha mochila pela alça e aí já segurei no trinco da porta. Caraca, Leila. Aí ele falou assim, olha aqui, moça, eu não sei nem como é que eu vou lhe dizer isso. Aí eu falei, pronto, tá apaixonado. Sei lá, pro cara guardar onde eu moro, que eu não sou nada demais, mas o discurso, né, eu me amo pra isso. Aí eu falei assim, moça, não tenho nem como lhe dizer isso, mas eu vou dizer, eu vou lhe devolver depois. Uhum. Aí eu fiquei, what? Segurei o trinco, Rogerinho, não, segurei o trinco, e eu já tava preparada pra me jogar com o carro em movimento. Aí se o carro não abrisse, porque eu fiquei com medo dele travar, né? Eu ia dar uma cotovelada no vidro bem MacGyver e ia me jogar na rua mesmo. Mas talvez minha mochila não passasse, ou eu mesmo. Mas tudo bem. tava pensando nisso. Aí ele falou assim, vou lhe devolver depois. Galera... Lhe devolver o quê, mano? Eu tremi, assim, vocês devem estar bambo agora, imagina eu na hora. Eu tava muito, muito, muito bamba, tremendo toda, o coração... Eu morri, voltei várias vezes, pensei, você passou o filme da vida. Aí ele falou assim, são R$2. Hã? R$2. O quê? Moço, pelo amor de Deus, moço, toda tremenda. R$2 o quê? Ele, é que eu falta R$2 pra eu passar no pedágio e eu não tenho agora. E você escolheu no débito? Eu queria pedir R$2 pra senhora. Dramático, velho. Nossa, que filha da mãe. Pra devolver depois. Aí, cara, eu ainda tava trêmula e bamba. Eu falei, claro, claro, R$2, né? R$2, tudo bem, R$2. Aí eu fui o caminho inteiro, assim, mano, metade desse caminho pra frente, eu fui repetindo R$2. Eu tava em estado de choque. Cheguei em casa, dei R$4 pra ele. Tá aqui, ó, R$4. Vá com Deus. Caraca. Mas eu renasci. Qual foi dele parar quase no posto abandonado? Eu acho que ele queria diminuir a velocidade pra olhar pra trás, pra olhar na minha cara e pedir os R$2 com vergonha. Queria olho no olho. Mas tinha que ser no posto escuro, cara. Caraca, Leila. Cara, eu fiquei muito... E o pior é que eu contei essa história num post aí no Facebook, começaram a falar que era fanfic. Não é fanfic. Até hoje, eu não pego Renault Duster preto. Não pego. Quando vem, eu cancelo. Ai, meu Deus. Tem que falar. Falou, moço. Fala essas coisas assim, não, caramba. Caraca, cara. Um mini sequestro, né? R$2. Pô, eu já passei por uma história parecida recentemente. Aí tava eu, a Agatha e a Pícola saindo da festa de casamento. Não foi do Liarson. E o cara... Sabe qual é quando tu vê do GPS, o cara tem que virar, ele não vira? Ele vai, aí o GPS corrige. Nossa, pra entrar na frente. Aí o cara segue, aí o GPS corrige. Aí o cara segue, aí corrige. Sabe qual é? Sim, muito. Eu falei, é agora. Tô com a minha família toda aqui. Fudeu. Tava sentado na frente ou atrás? Tava todo mundo atrás. Você tava atrás do motorista? Tava atrás do motorista. Meu amigo, dois pés no, nas costas do cara e cola ele no volante. Cara... Foda, né, cara? É o que eu faria. Aí eu comecei a perguntar, mas é... Fazer ele beijar o vidro, meu. Eu colar acho o peito que... dele no volante do carro. É, mas aí eu primeiro eu fui, né, tentar ver se era um mal entendido. Eu falei, esse passou aí do... Tá passando aí do GPS. Aí o cara, não, eu sei o caminho melhor. Eu falei, Aí eu disse, olha, só tem certeza que o senhor tá indo pro hotel X? Mas não é o hotel Y? Eu falei, não, cara, é o hotel X, cara. Aí ele, não, então beleza, é aqui mesmo. Aí o cara virou, eu falei, puta que pariu, caralho, renasci de novo. Aquele negócio, né, de renascer. O cara, sabe o negócio do cara perguntar? É pra onde vai? Apesar de estar lá no GPS lá do... Ah, porque agora a desculpa é que o GPS não o Uber não funciona direito. O cara pergunta pra onde vai. Eu falei, hotel X, só que ele tinha um nome de hotel que era parecido com X, que era outro hotel. Aí o cara tava seguindo a cabeça dele. Mas também, que porra de hotel que tu tá se hospedando? Ah, era lá, cara. Ponta Grossa, hotel cara. X. É pra economizar dinheiro, caralho. É da Xuxa. Tem uma vez que a gente tava em São Paulo, eu pedi um 99. Chegou o carro, mas era outro carro. Era o mesmo cara, tô ligado, mas outro cara. E eu fiquei cabreiro. Mesmo cara de... Ué? Não era o mesmo cara que você pegou, não é isso? Não, mas era o mesmo era o cara de... do aplicativo, caralho. Quando você pede, cara, vem uma outro... foto do cara. A foto do cara, mas é outro carro. Outro carro. Eu fiquei assim, fulano, Cremilson? eu falei, ué, mas a placa não é... Ele, não, é que eu troquei de carro e tal. Agora? Eu peguei um carro ali. É, acabei de pegar. Só que aí eu lembrei que eu tinha conversado com um amigo meu que trabalha no 99 e que as pessoas fazem isso no Brasil mesmo, ficar trocando de carro, que eles alugam carro pra fazer de motorista. Eu não sei porquê, qual é a logística, mas eu sei que nego aluga carro pra fazer motorista de aplicativo agora. Aí ele fica trocando de carro, porque ele... É, ele aluga carro uma semana, troca pra outro, sei lá como é que funciona, cara, isso. E aí não atualiza, né? Não dá tempo. Sim. Só que eu fui... você estava, inclusive, você não percebeu nada. Eu fui a viagem... Tanto que você foi no banco de trás com a Andrea e eu fui no banco da frente. Lembra disso? Que a Andrea falou, você não vai atrás? Eu falei, não, vou na frente. E eu fiquei na atividade. Se o cara desse mole, amigo... Eu sei, eu lembro de quando é que foi. Eu ia estourar a cabeça dele no vidro. Eu comprei agora um soco inglês de polímero, que não é uma pica no detetor de metais. Imprimiu na impressora 3D, né? É, tipo isso. Passa no aeroporto, faça tudo que eu quero. Pô, esse perrengue é foda, maluco. Que azar miserável, não deu resultado. Cara, eu lembrei de um golpe que eu e a portuguesa tomamos quando a gente mudou pra Curitiba. What? É, a gente se mudou pra cá e a gente tá querendo uma pessoa pra trabalhar lá em casa, empregada doméstica, né? A gente não conhecia ninguém, não tinha pra quem pedir indicação, sabe? Sim, sim. E aí a gente foi procurar numa agência de empregadas domésticas. Nossa, que inocência, né, gente? É, cara, e nossa, foi um golpaço, porque o cara da agência botou uma menina pra trabalhar lá em casa, que era foda, era a melhor pessoa pra organizar a casa, cozinhar, era um milagre. Era um negócio inacreditável, cara. Ela cozinhava maravilhosamente bem, fazia limpeza, organizava tudo. E assim, era um sonho, sacou? Era a Rose dos Jetsons. Sim. Meio Rose, meio Mary Poppins, né? É, esse naipe, sacou? Sabe qual era o esquema? Ela ficava uma semana e aí ela depois falava, eu vou ter que sair pra outro trabalho. Ah, vou ter que levar minha avó no jiu-jitsu. Você é tipo isso. E aí, só que ela gostou muito da portuguesa, porque a portuguesa é muito expansiva, free talker e tal. E aí ela falou, olha, eu vou te dar a letra aí. Eu vou pedir pra sair daqui uns dias e esse é o golpe do cara. Uau! Porque você paga pela primeira pessoa, entendeu? Ah. E se não der certo, ele pode te mandar até 3 pessoas no intervalo de tantos dias. Essa mulher era a pessoa que pegava o dinheiro, entendeu? Porque ele botava essa mulher na casa de uma pessoa, na minha casa, por exemplo. Ah. Nossa, melhor pessoa do mundo, eu quero. Paga. Que isso? Se apaixonava, né? Aí ela ficava uma semana na minha casa, casa, ela saía, porque ela falava que tinha qualquer, ah, não posso mais, minha mãe, minha avó, vou levar minha avó no jiu-jitsu, não sei o que lá. E aí ela ia pra sua casa, aplicar o golpe em você. E aí o cara me mandava qualquer merda, porque ele já tinha pego meu dinheiro, entendeu? Ele se sentia usado. Ela era a primeira droga, sabe? A droga, sabe qual é? Sim. Aí depois eu só te mandava merda? Só vinha merda, só vinha uma pior que a outra. E aí você já tinha pago, ele não ia devolver dinheiro nunca, era o golpe dele. E aí você desistia, ah, então não quero mais. É, depois de um tempo de gente horrível, você desistia, né? Parece o argumento do filme Her, que o cara se apaixona pela... E depois ela não quer nada, que ela é apenas inteligência. É, só que no Her, ela não manda uma inteligência merda pra tomar o lugar dela, né? Ela simplesmente vai embora. No meu caso, ela, o cara mandou um monte de inteligência merda. É verdade. Que botava comida na maca de lavar e cozinhava a cueca, sabe qual é? Era, e aí foi um pesadelo, porque a gente ficou um tempão tentando outras pessoas. Mas ela mesmo ela tendo mandado qual era do esquema? Cara, a gente, puta, a gente já gastou dinheiro, vamos ver se vem outra, né? Você não sabe. E aí confirmou o que ela disse. É, nossa. A última que a gente desistiu foi uma que um dia a gente chegou lá, a garota tava chorando na cozinha. A gente, caralho, que isso que aconteceu? Ela... Eu nem tava em casa, tava só portuguesa. Ela, o que aconteceu? Ela, minha mãe, tô no hospital passando muito mal. É portuguesa. Uhum. Vai pro hospital então, o que você tá fazendo aqui, né? Ela, mas já tem gente lá. Eu, não, trabalho. vai. Ela, mas por que sua mãe tá passando mal? Ela tem pressão alta porque meu irmão foi preso porque matou dois caras e aí... E aí ela tá com a pressão alta e tal. Cara, história, vai. Aí a portuguesa me liga e conta essa história. Eu falei, então, vamos demitir essa mulher agora, enquanto o irmão dela tá preso. Eu não quero ter oportunidade desse cara tá na rua de novo. Fala pra ela obrigado por tudo, sabe? Manda, joga os peixes e manda ela subir, cara. Que Deus do céu. Que terror. Caramba, caramba. Itelvina! O que é, morengueira? Acertei no milhar. Ganhei 500 contos, não vou mais trabalhar. Tucano. Pois não. Tucano tem uma história campeã. Tem duas até. A minha sogra, ela não caiu, mas tentaram passar essa de ligar. Nossa, essa história eu conheço. Puta, essa história é sinistra. O cara jogou na loteria e quase acertou, cara. Ele chegou e ligou pra casa da minha sogra falando que eu e a Bárbara, a gente nem era casado ainda, a gente subiu de bis pra São Paulo. Traduz isso, porque... Né? Você tá falando que nem o Lierson. Você tá falando que nem o Lierson. É o mesmo produto. É com o de hamburguero. É o ursinho carinhoso, né? É o ursinho carinhoso fruta cor, né? Como é que é? Natal, antes de casar com a Bárbara, a gente foi jantar na casa dos pais dela e depois pegou a bis aqui em Santos e subiu pra São Paulo pra ir na casa da minha mãe. A motinho, a lambretinha. Honda bis, aquela lambretinha. E não era 125 não, era 100 cilindradas. Foi eu e ela, a gente subiu e tava ameaçando chover e o caralho e tal, não sei o quê. Eis que ligam pra casa da minha sogra e falam, começa aquela gritaria e tal, não sei o quê, e falando que a filha dela tinha sofrido um acidente de moto. E realmente a gente tava de moto naquele momento e tal, não sei o quê, então o cara deu uma sorte do caralho, né? Uhum. E aí minha sogra ficou, sabia que podia ser um golpe, mas porém, todavia, não obstante... Ficou abalada. Ficou nervosa, né? Aí chegou e falou pra minha cunhada pra ligar pra Bárbara, ligou, aí, não, tá tudo bem. Aí mandou tomar no cu e ficou por isso mesmo. E é nóis. Deram uma sorte foda, né? Porque, tipo, chutaram um pé de moto. Deram a sorte foda se o cara falou assim, eu vou fazer uma ligação esse mês inteiro e vai ser um acidente de moto e deu só. Ele deve ter feito 300 ligações falando sim, de acidente de moto sim. E ele vai acertar alguém. Então, o azar foi da tua sogra que tava tendo uma situação correlata com a vida dela, né? E é outro de uma pessoa que eu conheço que foi abordada na rua por duas mulheres. Essa história é sinistra. Se prepara. Caralho. Foi abordada por duas mulheres. Aparentemente, as mulheres não se conheciam. Uma estava falando que tinha ganhado na loteria. E a outra estava aconselhando essa que tinha ganhado na loteria. Certo. Então era assim. A mulher estava explicando a história, né? Que ela tinha ganhado na loteria. E ela parecia ser bastante humilde, sabe? Ignorante. Uhum. E a outra era mais chique, mais parecia ter dinheiro e tal, não sei o quê. E estava orientando ela. E chamou a pessoa e falou assim, ó, vem aqui. Você não acha isso? isso, tal, não sei o que, a mulher. Peraí. A vítima chegou, já tinha se configurado a situação de duas pessoas. Duas mulheres, uma parecendo uma humilde, que ganhou na loteria e não sabia o que fazer, e a outra, vem cá, ó, essa aqui ganha... Foi isso, mais ou menos? Isso. Como se a outra já estivesse tentando ajudar, é isso? É, isso. E aí, a história era o seguinte, que a humilde tinha ganhado um prêmio, era uma loteria, não era Mega Sena nem nada, mas tinha ganhado um prêmio, uns, sei lá, 20 mil reais, e o chefe dela tava falando que ela tinha que dar o prêmio lá, o prêmio não, o cartão premiado, pra ele tirar, aí a outra tava, a rica tava falando que não, que era um golpe, o patrão ia ficar com o dinheiro todo. Ah, então a história, esse patrão não tava lá, era só um sujeito oculto. Isso. E era, fazia parte da história. Meu chefe disse que eu tenho que dar pra ele tirar, e a outra, não faz isso, que é golpe. Aí chamou a vítima. Aí a humilde fala, mas o que eu faço, não sei o quê. Aí falando, olha só, a moça que ganhou na loteria aqui, ganhou um prêmio, e o chefe dela quer tirar o dinheiro dela, não sei o quê. Aí a vítima chegou e parou pra ajudar. Rapidão, você conhece essa vítima, é isso? Conheço, né? Isso que não é fanfic, você conhece essa história intimamente. Ela disse até, quando ela contou essa história, ela disse que, olha, na hora eu achei que podia realmente ser um golpe, mas eu fiquei sensibilizada com a mulher que ia ser roubada, sacou? A história foi maior, foi... A história foi desenrolando ali, até que a mulher teve uma ideia, a rica. Falou assim, não, vamos fazer o seguinte, a gente vai lá e te ajuda, você vai tirar o dinheiro. Ah, mas eu não tô com o documento, eu não sei, eu não posso, não sei o que lá. Que tinha que abrir conta no banco pra fazer isso? Isso, tinha alguma coisa assim. Tinha que abrir conta no banco e tal. E aí a vítima se prontificou a ajudar. E olha só como o dom da enrolação. A vítima entra no carro da mulher rica, ela entrou num carro com duas estranhas. Caraca. Nossa. E aí uma hora dentro do carro, a humilde que ganhou na loteria, começa a acusar a dona do carro, a rica. Não, você também quer me enganar, você vai roubar meu dinheiro, não sei o quê. E começa uma confusão dentro do carro, e a vítima começa a tentar apaziguar. Não, calma, a gente tá tentando te ajudar. Olha só, cara, que jogo mental. Achando que a mulher lá, a rica, estava com a mesma intenção que a vítima, que era ajudar a humilde. Nossa senhora, cara. Só pra deixar claro, a rica também tá... faz parte do esquema. Maracutaia. Sim, sim. Nossa, mas eu não vejo a hora de sair esse Nerdcast pra eu ouvir, porque eu já tô perdidaço. Nossa, é demais pra minha dislexia. Vão na casa da humilde, a humilde entra na casa, volta, assim, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou abrir a conta, não sei o quê, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Aí a rica vai na casa dela, teoricamente casa dela, entra num prédio, volta, no que ela volta, ela chega assim, abre um saco, tá cheio de joia, e fala assim, olha, eu não tenho dinheiro vivo, mas você pode botar minhas joias como garantia. Garantia de quê, né? Mas peraí. Pra que precisa de dinheiro, afinal? Pra abrir a conta? Ficou muito confuso, porque depois que a pessoa toma um golpe desse, na hora de contar, fica mais confuso do que eu contando. Mas enfim, é ok. Envolvia, obviamente, a vítima, eles vão armar uma situação pra que a vítima, né, dê dinheiro pra ela. Exato, porque ela tá, se uma tá dando, né, tá dando umas joias como garantia, então eu falo assim, não, posso confiar, teoricamente, né? E aí começa, muito obrigado, tal, não sei o que, blá, blá, blá, e começa a agradecer, tal, não sei o que, a mulher vai, aí fala que não pode com a joia, precisa ter dinheiro, não sei o que, blá, blá, blá. Ah, olha aí, olha a virada aí. Nossa, na hora aí... da joia, eu já ia embora. Ah, beleza. Mas não tinha um bilhete premiado? É, mas tem um esquema de, tinha que abrir uma conta no banco pra receber. É, não. Essa do bilhete premiado era uma... Existe uma versão, ainda existe. Ah, não, tem aquela que você compra o... Que compra, é. Geralmente é um bilhete de loteria da semana seguinte, mas com os números premiados da semana anterior. Da semana anterior, exatamente, é. Exato. Esse golpe que o Tucano tá contando é muito complexo e ele lida com empatia. Diferente desse outro golpe de comprar o bilhete, que lida com o cara querer ser malandro. Sacou? O cara que acha que ia ser o otário, ele acha que vai ser malandro e aí o malandro come ele. Essa que é a parada. E aí ele não pode nem dar parte na polícia porque ele tá fazendo uma coisa errada também. Mas esse golpe que o Tucano tá contando foi um golpe baseado em empatia, de contar uma história da mulher que vai... É Beacon. Hein? Beacon. Bicom, exatamente. Ele é bem grande, exatamente. Todo um complexo. Vai num lugar, vai no outro, pega a joia. Olha só que é um trabalho. É Sawyer a parada. É, demais. Em vez de humilde, a gente podia estar chamando ela de Sawyer, mas tudo bem. Aí é que as duas são Sawyer, né? É, as duas. Elas vão na casa da vítima, a vítima sobe, pega todas as economias que tinham em casa e leva pra lá. Nossa, cara. E aí... É muita vontade de ajudar o outro. Eu nunca cairia num golpe desse. Pois é. Eu não tenho vontade nenhuma de ajudar ninguém. Exato. Eu mando ela tomar no cu. Nossa, eu tenho pavor do ato de entrar num caixa eletrônico pra sacar qualquer porra. Eu achei que você, o ato de dinheiro. Ajudar. Eu tenho pavor de ajudar. E próximo. Mas as pessoas não gostam do próximo. Quer ver prova maior que você não gosta do... Ninguém gosta de ser humano? É. Qual é a melhor coisa que acontece quando você entra num avião? E o avião fecha a porta. Não. Qual é a melhor coisa? Não tem ninguém sentado ao teu lado. Ou fone de ouvido e esquece. Não, não tem ninguém sentado ao teu lado, amigo. Ninguém que a gente. As pessoas não querem saber de ser humano. Você foi muito chique aí. Eu sou a humilde. Eu tava pensando no ônibus. O banco alto. Banco alto na sombra, sem ninguém. Exatamente. Do ladinho da janela ainda, né? Nossa, que abrir. Beleza. Ah, melhor que isso, só virar o travesseiro geladinho pra pegar o outro lado gelado. No final das contas, ainda teve um... Como que teve a pessoa roda? Então, aí teve um plus. Guardou o dinheiro no porta-malas e entrou de volta... Não, no porta-luvas e entrou de volta no carro. Foram até o banco. Peraí. Vamos recapitular. O golpe Bitcoin é difícil. É complicado. Os caras estão... Olha só, tem duas golpistas, estão juntas, mas elas fingem que não se conhecem. Uma é a vítima humilde, dizendo que ganhou um prêmio que o patrão mandou dar pra ele o bilhete. A outra golpista, que é a rica, que fala assim, não... O patrão tá querendo te enganar, chama um transeunte, que é a vítima, uhum. E fala assim, conta essa história e ele, realmente teu patrão tá querendo te enganar. Vamos nós duas aqui te ajudar. Deixa eu entender só uma coisa pra gente entender como é que... A vítima, a gente não disse se é homem, se é mulher, essas coisas. Acho que porque eles devem procurar um perfil. Uhum. Aquele tem cara de otário. Aquele não. Ali, ó. Não, eles devem pegar, tipo, preferir, tipo, o pessoal mais velho, sei lá, facilidade, essas coisas assim. Não é um golpe pra arrumar a vida, é um golpe pra comprar alguma coisa. Pô, 20 conto, Lierson. Ah, foi 20 não, esse conto? 20, não, esse 20 conto é fictício. Eu tô com esse número na cabeça. Não, 20 conto é o fictício que ela teria ganhado. O Lierson já se interessou pra caralho. Porra. Não, aí beleza. Aí as então, três... O cara fechou da hamburgueria e contando história na rua. Você é louco, eu vou ir pra Itaquá, andar na rua com um parça falando isso aí, cara. Olha, na área da trad, viu? Olha! Cara, o que mais tem na lapela... Não, vou ficar aqui. Vai falar merda aí. Eu tô me comprometendo. O que mais tem lá é gente querendo ajudar o próximo. Isso! É sem saber. A gente é querendo ajudar o próximo sem saber. Aí, olha só. Aí, recapitulando. As três entram num carro, sendo que só existe uma vítima ali. As outras duas são golpistas. Tem um jogo entre as duas, que quando a vítima começa a desacreditar, começa uma confusão e uma fica do lado da vítima, sacou? Certo. Sim. E aí, o que acontece? A humilde, ela se apoia mais na vítima. Sim. Pra criar a empatia amor, é isso? Uhum. Ela chora, ela abraça, esse tipo de coisa, né? Uhum. Tipo Kiko. Aí desenrola-se uma história de que precisa-se de dinheiro pra, sei lá, abrir uma conta no banco, que é merda assim. E a rica pega uma joia michuruca pra mostrar confiança de não que a... Não tem joia michuruca. Ou é joia, não é. Não, whatever, pode ser joia, porque essa joia nunca vai sair daquele carro. Nunca vai sair daquele carro, tudo bem, pode ser um monte de joia. Mas ela pega lá uma joia e fala assim, olha, eu vou te ajudar. Por quê? Diz pra vítima que uma outra pessoa tá mostrando ali a confiança de ter coisas de valor, colocando em jogo pra ajudar a humilde. Só que determina-se que joias não vão adiantar, precisa-se de dinheiro. Aí vai-se até a casa da vítima, as três juntas, pra vítima pegar dinheiro, é isso? É isso que a gente entendeu, né? E aí a vítima pega o dinheiro e tal, vai pro banco, só que ela entra no banco sem o dinheiro. Peraí, pegou o dinheiro e foi pro banco? Não entendi. É, foi pro banco, só que dentro do... Pro banco pra abrir a conta... Ah, já lembrei, tinha um negócio assim. De abrir a conta pra humilde. Não podia abrir a conta no nome da Humilde porque a Humilde não tinha documento. Isso. Então iam abrir a conta no nome, uma nova conta no nome da vítima. Só que a vítima entra no banco sem o dinheiro, deixou o dinheiro dentro do carro. Com as outras duas. É, e tem um plus aí que é a cereja do bolo, porque nem as duas trambiqueiras vigaristas estavam contando com isso. Ou até estavam já, né? A vítima tinha um iPhone e ela falou assim, ai, não sai com o celular na mão não, deixa aqui, porque ele, senão podem te roubar, tal, não sei o quê. E a pessoa fala com tanto convencimento, a vítima chegou e deixou o iPhone dentro do... Mas, se você for pensar, se tivesse com o Find My iPhone, ela achava depois esses arrombados aí, pra dar um pau. Não cara. Acha, tu acha? O cara desliga o celular, o cara é mais perto. Desliga na hora. Aí conta, aí entrou no banco. Vai lá, fala com, sei lá, com quem tem que falar, e volta, não existe mais carro, o carro foi embora, com a Humilde e a Rica, um pouco mais ricos. É, dinheiro e um telefone. Cara. E joias michurucas, segundo o Jovem Nerd. A gente pensa, caralho, como pode uma pessoa cair num golpe desse? Que é complexo, é. É, não, mas assim, fala, porra, mas pô, deixa o iPhone no carro, deixa, porra, foi pegar dinheiro em casa, é muita coisa, tá ligado? Parece até que é hipnose, tá ligado? Indução hipnótica. Uhum. A pessoa vai falando e você vai fazendo, sacou? Que sinistro, né, cara? Caramba. A pessoa tem que ter muito o dom disso, né, cara? De dar o golpe e ser trambiqueiro foda. Você sabe que eu vou contar alguma história daquele, né? Imaginei que sim. Você sabe, não tem como. O inominável. É, o inominável. O Darren Brown, que é o ilusionista lá do Truques da Mente, da BBC, ele tem vários programas que ele faz sobre hipnose voltada ao golpe. E golpes incríveis. Incríveis assim, gente. Pelo amor de Deus. Jovem. Obviamente, os golpes são coisas terríveis. Mas ele tem coisas interessantes sobre o assunto. Que eu acho que vale assistir depois. Tem um que ele. Não é que ele ensina. Mas ele mostra que é fácil roubar notebooks no Starbucks, por exemplo. Então, caralho. É muito louco. E ele tem outros truques interessantes aí também. Que tem a ver com hipnose. E que fazem as pessoas serem trouxas. Caraca, que. Mas esse, especificamente, tem muita vontade de ajudar, né? Pra você cair em todas as fases, porque ele tem múltiplas fases, né, cara? Ah, essa pessoa também não tá trabalhando o dia. Né? Você vai ajudar alguém na hora do almoço com o seu trabalho, você não ajuda alguém... Eu tenho uma hora, fião. Eu tenho uma hora pra ajudar. Não, mas ó... Eu tenho que voltar pra firma, velho, uma hora. Aqui em São Paulo é assim, só ajuda na hora do almoço. Se quiser. A menos que você frequente o shopping JK, que lá é só mulher rica, realmente, o dia inteiro tá ali, bonitinha. É, essa história só prova, meu amigo, que nenhuma boa ação fica sem punição. Não tem, amigo. Você não tem que ajudar ninguém, essa que é a verdade. Olha só. Se for Jesus não é disfarçado, não, um abraço. Não. É essa a parada, tá ligado? Não dá pra ajudar ninguém mais, é muito arriscado. Você pode ajudar. Não aliás, pode, não ajuda. O meu reconselho é, não ajuda. Tu ajuda. Ah, eu tô aqui, ganhei loteria, ah, parabéns, tchau. Pega o primeiro carro que tiver, táxi, entra e vai embora. O Azaghal gosta tanto da fama de mal dele que ele não conta que ele ajuda as pessoas e faz caridade, ele não conta. Aonde que eu ajudo? Eu ajudo nada. Mentira dessa. É aquilo, cara, quem faz boa ação, não precisa falar pra ninguém. Porque senão não precisa, você vira trouxa. Todo mundo te rouba. A boa ação é a própria recompensa. Mas olha só, o negócio de uma boa ação ficar sem posição não quer dizer que é um desestímulo pra você ajudar as pessoas. Você deve ajudar as pessoas, não, você só deve se preparar pra punição que vai vir depois. Não. Não deve. Você ajudar alguém é uma porta pra se fuder. Essa que é a verdade. É arriscado, cara. É arriscado, mano. Não ajuda. Ajuda. É só não ajudar com dinheiro, é. Falar, você quer o quê? Você quer uma força aí? Você quer um trabalho? Cara, sei lá. Não, aqui dá trabalho, cara. Dá trabalho é a pior coisa que tem. Tu dá trabalho, o nego não quer trabalhar. É mó dor de cabeça. Cara. Não ajuda. Não ajuda. Eu dei trabalho pra uma pessoa que conseguiu roubar até um Yakuza e tá vivo. Tá com todos os dedos, né? Tá, não tô, é brincadeira. Essa história não é brincadeira. O Russell sabe dessa fita. Sei, e não te perdoa até hoje que tu levou o cara pra tomar cerveja comigo. Eu não levei, caralho. Ele ia atrás de mim onde eu ia, velho. Que é isso? Bom, gente, a gente tá encerrando então agora. Que azar miserável, não deu resultado. Não, velho, esse cara, ele passou a perna em todo mundo que eu conheço. Ele roubou 45 pau de uma pessoa, roubou 2.800 de outra. Foi ele que eu comprei um óculos, aí meu óculos foi roubado, depois ele tentou me vender de novo. Peraí, mas o cara da Yakuza rouba 2.800? Não, ele não é da Yakuza. Ele roubou 45 pau da Yakuza. Da Yakuza? Puta que vai. É da Yakuza ou da Yakult? Só pra... Da Yakuza. Não tem. Esse, aí é historinha, cara. Aí é historinha. Aonde que ele roubou 45 mil da Yakuza e tá vivo contando história? Cara, pode parecer historinha, só que não é historinha. Meu irmão, a Yakuza decapitou o Andy Garcia, cara. Mas eu não sei quão cruel é a Yakuza BR. Mas, cara, esse negócio da Yakuza super cruel não faz sentido porque tem, tipo, 2 assassinatos por ano no Japão. É porque eles escondem, Jovem Nerd. É, a Yakuza é ninja. A Yakuza arranha carro, só isso. Que arranha carro? Os caras... Jovem Nerd. Olha, eu, Azaghal, Dave Pazos, respeito toda instituição criminosa. Respeito cada criminoso no seu quadrado. Jovem Nerd que tá falando... Alexandre Ottoni. Não. Alexandre Ottoni tá falando aqui que a Yakuza só arranha carro. Não sou eu, não quero essa na minha conta. Como, cara? Que não morre ninguém no Japão assassinado, cara? Como é que pode? É porque a Yakuza não tá lá, ela é muito certo pra eles. Eles fazem os crimes deles fora. E já mandam o dinheiro pra aí lá. Aí é um problema. O problema é que você se meteu agora. Não, vai passear na liberdade. Não, me meti, não. Vai se passear na liberdade, Jovem Nerd. Ó, eu vou tentar resumir o negócio. Eu não vou poder dar nomes, obviamente, porque realmente é algo que não é zoeira. Vamos chamar o cara de Fujioka. Eu vou chamar o cara de Newhouse. Newhouse? Bota o nome japonês não, aí. Não, pera, tem um nome melhor. Pois bem, o que aconteceu com essa pessoa? Esse menino um dia apareceu na trad, mandou uma mensagem pra mim, na época do Hamburgueiros ainda. Poxa, eu sou super seu fã e tal, não sei o quê. Eu acabei de sair do Zedelli aqui, que é uma puta hamburgueria famosa, e queria uma chance aí de estar na cozinha. É famosa, mas não é a melhor, só pra... É, tá. É, eu não vou entrar nos méritos aqui, né? Ah, ele trabalhava lá. Ele trabalhava no Zedelli e pediu um emprego na trad. Uhum. Era uma época que eu tava precisando ter alguém pra tocar a cozinha, porque eu tava, tipo, tinha acabado de sair de feira, tinha acabado de entrar em cozinha. Aí o cara chegou, tudo isso, aí eu falei, ah, beleza. Aí o cabação, só fazer a feira de rua, ainda tava nadando dentro de cozinha. Você tava contratando o nego que tá te mandando tu DM, cara. Você tá maluco mesmo. Mas o cara, o currículo do cara impressiona, o currículo do cara. Depois fala da mulher humilde. É. Tudo bem, eu admito que eu fui um otário. Não, você não foi um otário, você ajudou. Esse é o seu problema. Só que o cara, ele era estelionatário profissional, gente. Ele envolvia. Eu fui envolvido. Mas vamos lá, aí o cara mandou, você trabalhando na Zedelli, vamos quebrar essa porra. É, aí ele entrou na trad, aí começava, ele era muito legalzão, tudo cheio de conversar, tá não sei o que lá, aí foi passando o tempo, ele era bom de serviço, ele no começo ali fazia umas cagadinhas, queimava os hambúrgueres ali um outro, mas aí ele aprendeu. O que eu achei estranho pra quem veio do Zedelli. Ah, mano, o Zedelli era chapa, aqui é a Charbroiler, aí eu não tô muito acostumado, sempre, o cara sempre tinha um passo. Sempre tem uma história, é, exatamente. Aí, cara, ele começava a ser muito legalzão assim, puta, eu tenho uma tia que trabalha na Sony, velho, molecão, quer um Play 4? 700 conto eu trago um pra você. Ah, ela arruma umas TV aí, pá, mais barato. Ah, caraca. Demorou. Aí, mano, ele chegou um dia lá com o Ray-Banzão. Ô, 100 conto pra levar aí. Ô, demorou, comprei o Ray-Ban. Um dia eu esqueci meu MacBook lá na agência. Na agência, olha. Lá no restaurante. Outro dia, não tava mais lá. Aí ele falou, porra, levei lá pra casa, porque vai que alguém pega, né? Não dá pra confiar em peão. Porque... Olha! Tá lá, não tava usando o computador mesmo, eu falei, ah, foda-se. Caraca, mas teu computador que eu tô disparado, tô... Porra, aliás. Eu tenho outro. Aquele lá eu usava lá, só pra blogar de lá. Beleza. Aí, mano... Ele tem vários MacBooks, entendeu? Esse era o do ladrão. Esse era o MacBook do ladrão. É, era mais ou menos isso na época. Bom, foi se desenrolando o tempo. O cara começava, tipo, ele tava sempre cansado. O cara sempre chegava 5 minutos pro trabalho, não sei o quê. Começava a muita historinha. Sempre aparecia alguém lá que ele trazia. Mas aí era que eu ia falar com a pessoa sobre ele, a pessoa não sabia quem ele era e não sei o quê. Cara, ele ficava mandando DM pra todo mundo que conhecia falando que era dono da casa e que era filho do dono. Da Trad? É. Olá. Eita. Ô, eu sou sócio da Trad aqui. Como que eu desmascarei esse cara? É, teve a Páscoa, ele criou uma sobremesa de Páscoa, né? Ele criou? Calma, ele sugeriu uma sobremesa pra Páscoa. Se chamava ovo. Exatamente, se chamava ovo de Páscoa. Era um meio ovo com um sorvete e uns cookies enfiado. Aí eu falei, então tá bom, vamos fazer fazer os cookies aqui, que eu tenho uma equipe de confeiteiros e tal. Aí ele falou, não dá. Esse cookie aqui eu só faço na minha casa, eu tenho que trazer de lá. E beleza. Aí, cara, aconteceu que ele simplesmente, um dia antes da Páscoa, a gente trabalhou, ia sair de lá e ia pra um rolê, né? E aí tava eu, o Pão, que hoje é meu sous-chefe, desde essa época aí, ó, teve que aturar o arrombado. E o... Simplesmente uma chefe famosérrima, cara, me mandou uma mensagem falando, marca a Trad falando, agora nesse final de semana na Trad os nossos cookies especiais vão estar à venda lá na hamburgueria, vamos lá comer. Caralho, mano. Com a foto que eu tirei com o meu fotógrafo no bagulho dela. Aí eu peguei, mandei um DM pra ela e falei, ô Dani, beleza? Então, mano, tipo, como assim os seus cookies vão estar sendo vendidos aqui na Trad? Ela falou, é que eu falei com o dono aí, com o seu sócio aí, e aí ele falou que queria comprar de mim, mas até agora ele não me pagou. Caraca! Sabe o que é isso? É a vingança da diretora. Karma! Karma que volta! É, então, toma, otário. Não, aí começou com esse papo, puta papo estranho da porra. Aí eu peguei, pus ele contra a parede e falei, aí, maluco, tá me tirando de otário, arrombado? Você pega, usa o bagulho da mina, não me fala, eu passo vergonha, aposto o bagulho, te dou crédito, e aí eu vou ficar com uma puta cara de otário no mercado aí agora, que aí agora você não pagou, não tô sabendo, a gente não pagou ninguém, puta, a gente fica de caloteiro. Puta, o cara me deixou numa situação muito chata, com uma pessoa muito importante. Falou de caloteiro, aí o Liasso fica com full pistola. Não, fica mesmo. Cara, aí é que são traumas de infância. Aí ele começa a mandar escavadeira, carro-pipa. Aí, velho. Aí ele meteu louco, que não sei o quê. Só que aí o que aconteceu? Eu tinha contratado o Bruno nessa época. E o Bruno entrou, todo dia ele tava puto. E aí, cara, um dia que sumiu 200 pau da caixinha, eu dei do meu bolso pra uma menina, roubou. Teve outro dia que subiu mais 200 pau, eu tive que dar do meu bolso. Começou a sumir dinheiro. Teve um assalto que o Cid tava lá no dia, na hora do assalto. O Cid do Não Salvo? É, o Cid tava lá sentado comendo, teve um assalto, pá, um cara entrou. Um assalto na Trade? É, só que era fake o assalto, velho. What? Era ele mais um cara, ele mandou um cara ir lá assaltar. Ele entrou de toca ninja? Não, ele tava lá na cozinha, ele chamou um cara, o cara entrou, deu a voz de assalto, ele, não, pode levar tudo, porque era ele que ia no banco pegar o dinheiro da caixinha. Aí ele pegou, deu o dinheiro, oh, pode levar tudo, ó. Oh. É, ô, bolsa, caralho. Era? Toma, meu, a caixinha do Mr. Lanche. Aí ele deu o dinheiro. Aí ele deu o dinheiro, mano, o bagulho era esse. Aí deu um puta rebuliço, daí a gente puxou na câmera, magicamente sumiu as coisas, sabe? Aí eu comecei a ligar os fatos, assim, não sei o que, não sei o que lá. E o MacBook, tu deixou na casa dele mesmo? Não, lógico que não. Peguei depois. De volta. Eu peguei depois. O cara, eu tô com o MacBook aqui. Ele pagou o MacBook aí, é só nesses 200 pau cada vez? Aí teve a gota d'água que foi. Um dia apareceu com um iPhone novo lá, né? Ó, moleque. E aí o teu sumiu. Tô com esquemão na Apple, hein, mano? Aí eu, é mesmo? Esquemão na Apple. Quanto que é esse iPhone aí? Não, 2.800. Era o iPhone... Ah, é o 6. Era o mais pá da época, né? Só tem um sempre, cara. É, esse é o mais... É só lembrar do ano que a gente sabe qual é o iPhone. Exato. Aí, 2.800. Aí minha namorada falou, ela queria o telefone, ela falou, ele tenta, ó. Aí a pata foi e deu 2.800 na mão do maluco. Aí eu, puta que pariu, mano. Ele marcou o dia de trazer o telefone, e ele chegou e falou, porra, velho, o cara tava trazendo o telefone aqui, ele foi assaltado na rua com o telefone, mano. Ah, caralho. Cara roleiro, hein? Depois, nossa. Falei, tomamos. Já vi tudo. O cara, mano, meteu o louco do telefone, chegou meu primo, tinha dado mais 700 pau pra ele pegar um PlayStation 4 na Sony, no esquema da tia dele. Desapareceu também, sei o quê. Aí eu peguei tudo isso, juntei os bagulhos e falei, mano, esse cara aí, ele tá tirando. Eu peguei, pus ele na parede e falei, maluco, é isso. Ou você tem a decência de pedir suas contas lá, porque eu não quero ter rolo, ou o bagulho vai ficar louco. Ele pegou simplesmente, olha o que ele fez. Do lado lá, da Trad, tem a Grand Cru, que é uma loja de vinhos finos, né? Cara, bagulho. Sim. Ele simplesmente chegou numa terça-feira, que era a minha folga, eu estava jogando Destiny sentado com meus amiguinhos online, feliz pra caralho, toca o telefone do gerente da casa. Olha isso, cara, o Felipe tá aqui muito louco no Grand Cru, tomando umas 6 garrafas de vinho, toda hora pedindo lanche pra lá, velho. Eu não vou liberar lanche pra ele mais. Primeiro que não é lanche, ele tava pedindo hambúrguer, pra começar. Merda, filha da puta, eu não aprendo. Mas peraí. Tu não tinha dispensado o cara? Ele deixou o pão sozinho na trade, foi pro bar do lado, começou a encher a cara com o dono, falando que era dono da trade, e ficou lá enchendo a cara e mandando um lanche, hambúrguer, pra eles lá. Toda hora, cara. Ele meteu esse loucão, velho. Ele meteu esse loucão. Ficou fazendo isso. Os caras estavam tomando vinho com hambúrguer. Pau no cu desses caras também. É, aí o que aconteceu? A hora que a gente chegou lá, ele descobriu que a gente tava indo pra lá, ele tava muito louco, saiu loucão e bateu o carro. Na Yakuza. É agora que entra a Yakuza? A Yakuza entra depois. Mandamos ele embora, não sei o que, não sei o que lá. Cara, ficou ainda uns 4 meses chegando gente que ele falava que ele era dono. E ele ficava falando que ele era dono e ficava... Pra todo mundo, ele era o sócio e eu era o filho do dono, eu era um boy cool filho do dono, que ele me ensinou. Ele falava pra todo mundo que ele fez o cardápio da casa, ele me ensinou a fazer hambúrguer. E no meio aí, todo mundo vinha me questionando, falou, olha, mano, o cara chegou aqui, falou que você não faz, que você é mal bosta e não sei o que, e que ele que é o pai. Eu sou, velho, tá bom, acredita aí, se você quiser. Aí ele foi fazer consultoria numa casa nova, que eu não vou falar o nome, porque vai tomar no cu, eles foram uns pau no cu. Agora eu quero saber quem é. Depois eu te falo. Aí ele foi fazer consultoria nessa casa, e aí o dono da casa ligou pra mim e falou, ô, vem um tal de... aqui, falar que ele que fez o seu cardápio, não sei o que lá, e que tá, quer trabalhar aqui, não sei o que. Aí eu falei, meu irmão, é o seguinte, o cara é ladrão, ele vai te roubar. Se você for querer ser zoião ao ponto de assinar um contrato com o diabo só pra saber minhas receitas, que ele também não sabe. Nossa, rolou um programa da Márcia. Beleza. Se não, o seu destino está selado. Você vai ser roubado. Passar bem. Aí, o que aconteceu? Ele foi um pau no cu. Ele assinou o contrato com o Fera. O que aconteceu? Ele começou a falar de novo por aí. É sempre a mesma história. Começou a falar de novo no mercado por aí. Que ele estava sócio de uma nova casa. Que ia revolucionar o mercado. Não sei o que lá. E ele pegou um dos fornecedores dessa casa aí. E falou pro cara, meu irmão, eu tô com um esquemão aí na... Tô com um esquemão... Na Sony? E que minha tia consegue pegar uns bagulho mais barato. Sério mesmo? É mesmo a história da Sony? Tá uma galera aí, eu consigo pegar... Quanto mais gente pegar, melhor. Aí ele falou, é mesmo, eu conheço muita gente, a gente faz um esquemão. Beleza. Yes. É isso aí, cara. Vai lá. Aí, mano, o que ele fez? Ele juntou 10 amigos dele de grana, incluindo um dos donos de um shopping de artigos não tão bacanas do centro de São Paulo, ligado com o mundo japonês dos crimes. Eu vou tentar não morrer. Mas... Que isso? Ficou bem discreto. Ficou bem discreto e natural. E aí, aconteceu uma das pessoas do bolão da felicidade do... Aí, o cara entrou no balaio, ele entrou na maracutaia, só que o que ele falava pras pessoas? Eu sou dono da hamburgueria tal. O que aconteceu na hora que pingou o cascaio lá na conta dele e nunca chegava nada? O pessoal foi na hamburgueria. E acusa foi na hamburgueria, falou, meu irmão, ou vocês devolvem a grana, ou nós vai quebrar tudo essa porra e vai morrer gente. Minha nossa. Aí o maluco desapareceu de novo. Só que todo mundo sabe onde ele mora já. E a hamburgueria teve que pagar? Aí o maluco teve que se acertar, eu não sei qual foi o rolo que eles fizeram. Eu só sei que ninguém morreu, a hamburgueria tá lá, logo ele já saiu de lá, e depois ele já foi dar golpe em outra, e depois ele falou que virou evangélico, e agora ele tá trabalhando numa outra casa de um grande grupo, que eu não sei que hora que vai começar a festa linda lá, que em algum momento vai acontecer. E essa hamburgueria aí tá dando comida pra japonês de graça até hoje? Sei lá, cara, pode, deve ser, é que o cara é grande. O Naka vai chegar lá. O dono é grande, então, eu não sei o que foi. O dono, ele também tem, ele é de uma outra... organização. E azar miserável, não deu resultado. Eu quase botei o Lierson numa fria uma vez. Também tentando ajudar os outros. É verdade, tinha o golpista número 2 do hambúrguer, velho. É, meu amigo. Nossa, é? O cara, eu coloquei esse cara na minha cozinha, filho da puta do Russell. Dá uma chance pro cara, o cara é legal, o cara segue o canal. Eu falei, vem. Mano, eu sou bom, eu sou o filho da puta mesmo. Cara, por isso que a trade é sucesso, tem um tempero do crime. Não, mas assim, um cara me mandava mensagem pelo Instagram direto, tá ligado? Falando que era fã. Olha, e o cara aí, era contratação pro DM. Ele era do muito errado, cara. Puta merda. E era do Pará, o cara. O cara era do Pará, tal, não sei o quê. E ele mandava os hambúrgueres que ele fazia, tal, não sei o quê. Ele falava de mim, que era meu fã, e fã de um outro canal que é especializado em sanduíches. Não vou falar qual é o nome, né? Porque eu não falei antes com o dono do canal pra ver se ele autoriza. Mas o cara chegou e falou assim, o cara lá do outro canal me chamou pra fazer um vídeo com ele e tal, não sei o quê. Eu tô indo pra São Paulo. Aí eu falei assim, então, cara, mas eu moro em Santos e vai não rola, não rola, tal, não sei o quê. Ele falou assim, ah, mas eu tô tentando me fixar aqui em São Paulo e tal, não sei o quê. Tu me indica pra alguma hamburgueria? Eu falei assim, olha, de emprego não, mas se quiser, tipo, fazer um estágio, passar uns dias lá aprendendo e tal, não sei o quê, eu posso falar com o Lieson, que é dono da Traje. Aí falei com o Lieson, Lieson, tem um cara aí... Que amigão, né, velho? E o cara aí, o cara tá vindo do Pará. Tem como dar um axé pro cara e, sei lá, deixar ele ficar na cozinha uns 3 dias aí pra ele aprender e tal, não sei o quê. Ele, porra, manda o cara aqui, demorou. E aí o cara foi. E aí como é que foi, Lieson? Posso seguir agora? Olha o Lieson fazendo boa ação aí. O Russo ajudou, ajudou, amigo. Essa é a lição. Ajudou. O Russell me falou, ele deixou bem claro. Vai vir um cara do Pará. O cara entra na minha cozinha falando tchê. Eu falei, uau. Gente, mas o que que tem? Tem uma colônia lá. Aí, me chega. Globalização. Como é que a gente pode chamar isso? Que isso é maravilhoso também. Essa história é maravilhosa. Vocês vão chamar ele de tchê. Eu vou chamar ele de chefe. O chefe chegou. Primeiro que o cara me chegou e falou que ele tinha faculdade de chefe. Falei, o que que é isso? Porque o nome dele era chefe em todas as redes sociais. Aí eu achei estranho, falei, cara, você não vê o Atala escrever chefe Atala. O rei de verdade não precisa gritar pra ninguém que ele é rei, tá ligado? Falando nada. Aí ele, não, mas é porque eu sou formado em chefe. Aí eu falei, pode crer. Legal, legal. Oh, legal, fera. E, mano, beleza. Já cheguei um dia colocando ele na produção. Falei, ô, fera, vai cortando uns bagulho aí, vamos ver se desenrola aí, vai cortando uns bagulho e vai. Aí, na hora da operação, você desce comigo aqui pra gente ver, né, se você tem o dom mesmo. Aí, mano, o cara falava mais que a mulher que vende a cult, mano. Juro por Deus. Mano, ele não parava de falar. Não, que pipipi, porque, pô, você conhece o fulano, né? Ah, não sei o que, mano, eu gosto dele. Que não sei o que. Mano, o cara era muito loucão, mano. Não parava de falar. Na hora de trampar, nada. Nada, nada, nada. Fraco. No outro dia, mesma coisa. Aí no outro dia ele já veio pedir dinheiro. É que sabe como é que é? Puta, eu cheguei lá do Pará e eu tô na casa de uma tia minha, na casa do caralho, e eu não tenho dinheiro pra vir trabalhar amanhã. Você consegue já me adiantar um? Aí quando eu receber, quando vier meu primeiro salário, eu te devolvo. Tipo, mano, o cara tava vindo fazer 3 dias na casa, já pegando dinheiro emprestado pra pagar um salário que ele não sabe se ele vai ter. Rodei de mão. Dei delão pro cara, falei, não, demorou, amanhã volta aí, e não sei o quê. Malucão, no outro dia me chega, sexta-feira, pau comendo, e ele queria, porque queria pegar pra trabalhar no Char Brother pra tocar a casa. Eu falei, ô, então, mano, seguinte, hoje sexta-feira, pau vai comer, eu quero ver se você é o pá mesmo. Você vai ser a estrela do dia, você vai ser o chapeiro, o cara mais importante da cozinha. Não, piá, pode pá, porque não sei o quê, né? Vamos lá. Paraense. Paraense, assim. Nossa, voz de gás hélio. Mas a voz dele é assim, caralho. A voz do inimigo é sempre alterada. Mais grave ou pra mais fino. Aí o fera me vai lá, casa lotada, essa tarde de sexta-feira. Vocês podem imaginar que não é um ambiente muito amigável pra iniciantes. O cara chega, mano. Sabe o Lula Molusca quando ele começa a esfregar a chapa com as duas mãos assim, ó? O cara tava numa situação. Nossa, ele tava muito perdido. Ele não faz ideia do que ele tava fazendo. Aí ele, não, porque eu tô fora de forma, porque eu não tô. Faz tempo que eu não trabalho. E sabe como é que é, né? Voltar e não sei o que. Mano, o cara era só conversa. Aí eu falei, irmão, seguinte, no mesmo dia eu falei, valeu, fiz o teste aí com você. Só que eu não vou ter espaço agora na cozinha e tal. Não, pelo amor de Deus, cara, eu dependo disso pra estar em São Paulo. É porque é meu sonho, eu preciso estar aqui. E tá, que piada. Mano, falou, velho. Obrigado, não sei o quê. Aí, ele saiu. Mais um começou a falar mal de mim por aí. Falando que não sei o quê, que eu sou ruim, que eu não aguentei com ele na cozinha, porque ele é muito pica pra caralho. Deu alguns meses, deu golpe num conhecido meu e do Tucano. Aí eu falei, caralho, velho, eu tenho um imã pra filha da puta, bicho. Pegou 2 pau, eu acho. Pegou 2 pau do maluco, que não é um cara muito legal de você tirar uma onda com ele, tá ligado? E, mano, de novo, eu sou imã de filho da puta. Então, e ele tinha uma pegada de falar que ele inventou não sei o que, ele inventou no sanduíche de não sei aonde e tal, não sei o que. Esses golpistas inventam tudo, bicho. Você já percebeu, mano? Ah, eu sou o criador de, não sei, do oráculo. É, tipo isso, tá ligado? O outro lá, o arrombado, ele inventou o pão do Zedeli, ele inventou o oráculo, ele inventou... Mano, ele inventou tudo. Eu não sei como ele não é milionário, como ele precisava dar golpe. Ele inventou inventou o mercado hambúrguer, velho. Eu não sei o que, que ele precisa da vida, mas sério, mano. Caralho, eu tô fudido. Eu vou ouvir o Dave, eu não vou ajudar ninguém. Pau no cu. É isso aí. Se vocês quiserem, entra na fila da seleção, manda currículo pro RH. Eu não vou ouvir vocês mais, sabe? Vocês me roubam. Que desabafo. Exato. É difícil, gente. Eu sou muito bonzinho, nem com meu cu, bicho. Se eu deixar, já eu acordo sem calça. Eu nem vi. Ai, gente, vocês me deixaram mal, sabia? Porque agora eu tô vendo como eu sou otário. Falando de terapia agora. Eu queria fazer uma edição aí, que eu tô com um cagaço desde que eu falei a primeira história. Qual história? Do não, colégio? A do colégio, porque eu tenho um excelente relacionamento. É um colégio militar e vai dar merda. Então, eu quero fazer uma mensagem para os jovens. Chama o Men in Black e apaga da memória. Faça a mensagem. Mas, pessoal, pelo amor de Deus... Se você estudar em colégio de padre, colégio militar... De padre ou militar, é a mesma coisa. No resto, você... qualquer outro colégio, você pode escrotizar, tá? Lá no militar e no de padre. O resto no pode coelhinho. Cagar no banheiro. É nos dois tipos de colégio que os donos podem comer sua bunda. É. Você estuda em qualquer colégio que tenha reconhecimento do MEC. E menos o coelhinho feliz... Que eu não lá, sei lá o nome. Pode, que... Lá pode tu, cheirar cola. Gracioso. Lá podia tudo. É, por favor, não traquinem nas redes sociais. Não façam merda, tá bom? Use a conexão para o bem. Oh, certo, Leila. Aprendeu a lição, é claro. E eu queria dizer pra Yakuza que tamo junto aí. Tudo Yakuza BR, né? Yakuza BR. Respect. Yakuza BR é da hora, velho. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.